E olha, galera, começa agora mais uma edição do QDA Podcast, edição número 247. Eu sou o Celso Azul, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Eu acho que a música tá muito alta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá? Agora eu acho que tá melhor. Eu tô vendo a gravação no YouTube, eu acho que não tá não, viu? Ah, não? YouTube, pelo menos, não. Não. Então vou aumentar um pouquinho, porque... Pronto, deixa assim, tá. É só pra mim, deve tá. Eu estou aqui com a Rafaela. Boa noite, pessoal. É Eu nóis. estou aqui com o André. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é dia de falar de menino que não estuda, só joga. Entendeu? Entendeu? Adorei. Tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez com o nosso convidado, Luke Lucas. Já deu a semana, né, gente? Vamos Já acabar deu. aqui. Já deu. Vamos Ué, para podia esse acabar sabadão. hoje. Chega, né? Já deu. Já deu, já deu. Não, acho que eu já trabalhei o suficiente por uma semana inteira hoje mesmo. Mas, enfim. Enfim, estamos aqui mais uma vez para reclamar do trabalho, mas principalmente para falar de anime. Olha só. Que loucura, né? Eita. Quem fala de Oh, meu anime Deus. em pleno 2025? Isso é um absurdo. Mas enfim, né? Vamos falar de anime. E aí a gente vai falar da temporada que terminou, né? Aí, temporada de inverno, primeira temporada de anime do ano. Que para alguns foi ok, para outros nem tanto. E vamos ver qual a opinião dos nossos amigos aqui, ou pelo menos de alguns animes que passaram a temporada na opinião dos alguns amigos do pessoal aqui. Mas primeiro vamos falar de comentários da edição passada. Temos comentários, só para avisar. E deixa eu só verificar se no Netuin teve, embora eu acho que não. Eu acho que só Você tem sempre bom dar uma no olhadinha. Anime Coach, mas deixa eu mudar aqui a imagem, os carinhos batem em mim. Então, comentários. Não, no Netuin não tem mesmo. Não tem, não tem. Então é só o da nossa querida escritora que sempre comenta. Vamos lá. Que bom. A Rafaela podia gravar um áudio especial para a sessão de comentários, né? Ela começou a fazer comenta. Ela poderia ter feito algo assim também. Ué, Como ideia. precisa? Se eu lá se pedir, Não, eu faço, né? eu dei uma ideia. Assim, o do Yopinando sou eu que faço mesmo as Ah, é entradas, mas verdade. aqui não tem, né, entrada, E é né? por isso que eu não vou pedir. Eu não quero concorrência. Exatamente. Absurdo. E a Nath Oxi. faz o Yopinando zoando, opinando, falando mal da gente. Exatamente. Mas é Vilas que pedi. Absurdo. Absurdo. Vamos para o comentário da escritora. Saudações para o saudoso ano de 2015. Quanto aos animes, ao QDA Podcast. Tem uma penca de anime. Epa, calma, Rafa. Tem uma penca de animes desse ano que vi, seja na sua época de exibição, seja para depois, e admito que tem muitas opções. O meu anime do ano 2015 fica para Ushio Totoro. Eu sabia! Eu sabia! Eu ia ter comentado no cast que ela ia escolher esse, porque eu sabia que ela ia escolher esse. Que ganhou um anime que adapta todo seu mangá e uma produção fantástica vindo das páginas da Shonen Sunday. Entrou fácil na minha seleta listinha de melhores animes de Shonen de batalha e recomendo para quem curte dar uma conferida. Outro que só vi anos depois e um dos mais mencionados quando se trata de temporadas de uma franquia para assistir, para a alegria do nosso padrinho, Gold Princess Peaky, que sim é sensacional e mais que recomendo. É recomendado para assistir. Recomendado. É, eu sei, cara. Indo para os outros dois que destacaram deste ano, 2015, foi o início para o mais famoso Mahou Shonen, nosso caro Binoku Koushi Kyuubo Ebullo, dando as caras que terá uma nova temporada em breve. Vai ter Vai, foi temporada nova? anunciado, foi anunciado. Meu senhor, Quarta uai, temporada do tá. anime. Quarta temporada do anime. Senhor Jesus, tá virando uma pequena franquia de Mahou Shonen. Quem te viu, quem te vê. Um que foi mencionado nas demais citações, Arrasa Quarteirões, ou Somatsu-san, cuja temporada inicial simplesmente virou uma febre em terras nipônicas e que em breve irá para a sua quarta temporada. Espero que repitam o nível do primeiro episódio para valer. Todas as temporadas têm um começo para mostrar a que veio e são muito bons. E Por isso que eu não mantenha as... vejo, porque o primeiro episódio da temporada é o único que é muito bom. Os outros são Meu ok. Deus. Ai, ai. E mantém a sua comédia maluca de tudo, fora que o cast de Voz dos Irmãos é de gente muito garimpada, que já se encontrou em outras produções. E dimensões, vamos para Depakoshi, que veio da Sunday, tá ao seu lado da graça. Traço torto, sim, mas muito legal de ver. Segundo anime de Garo, Garo Guren no Tsuki, cujo traço do mangaka de Zetman. E por fim, Young triste. Black Jack. Eu fiquei triste com esse comentário, mas vamos lá. Não é do mesmo... Não, é, mas é que ela falar que é do mangaka do Zetman... É diminuir que ele é um mangaka que faz coisas muito melhores que a Zetima. Inclusive, okay. O character design de Tiger Bunny, que é a melhor coisa que ele já fez. É verdade! É mesmo, é o mesmo cara. Afinal de contas, se eu escrevesse uma revista quadrinho de um pintinho que peidou e explodiu, seria melhor que Zetima. Porque Zetima é horrível. Será que ele escreveu Ice, né? Apesar que ele escreveu Ice, né? Samba. Eu também não gostei de Zetman anime, mas eu não li o mangá, então eu não sei. É, e por fim, Young Black Jack, que quero muito que tenha uma continuação, pois o mangá foi finalizado. No geral, bom ano para animes. E olha que deixei uns de fora. Só botei os que mais destacaram para esta pessoa que vos escreve. É isso aí, se cuidem, até mais. Young Black Jack, muito bom, principalmente porque ele fica sem camisa várias vezes. Eu tô zoando sobre o Somar. Adoro o Somar, isso é engraçado. Adoro bobo. Os outros todos eu não gosto. Não gosto. Então tudo bem. Especialmente Depakoshi. Depakoshi. Tudo bem. Ai, ai. Gara eu não vi, Zetman eu não gostei do anime, Binakoko também não gosto do anime, Osomatsu eu não vi. Então, realmente só Young Black Jack que eu faço a recomendação. O Chito Autora eu não consegui terminar, mas eu tava gostando da época que eu tava vendo. Okay. É que eu desisti. Também não acho horrível não, mas não me empolga. Sei lá, eu achei datado. Porque ele é. Não, ele é um anime antigo e tal, mas é diferente, por exemplo. Eu não gosto do Urusei Yatsura por causa das piadas antigas e tal, mas eles atualizaram bem. Rama, eu adorei. Uhum. Eu acho que o Jutotora continua aparecendo no anime dos anos 90, só que com um design um pouquinho melhor. É, bem, anos 80, 90, né? Não me lembro agora qual é a época do mangá. Eu acho que é 90. E assim, não quer dizer que é ruim ser dos anos 90, tá? Eu só acho que ele podia ter melhorado algumas coisas. Mas não é ruim, não é necessariamente ruim. Tem muita gente que gosta, inclusive, do Jutotora. Enfim, né? Esses são os comentários. Eu agradeço aí os comentários da escritora. Não fique irritada por a gente comentar que não gosta de alguns dos animes que você falou. É assim, do mesmo jeito que você certamente não gosta de alguns animes que a gente gosta, é normal. As pessoas têm gostos diferentes, né? Dito isso, só queria dizer que, apesar de eu ter falado mal de Zetima, o Masakazu Katsura é um dos meus character design preferidos. Enfim, vamos para o tema dessa edição, né? Tá animada, Nath. Isso aí, Nath. Boa. Desculpa, animação. Gente, eu tô com sono. Imagens de animação da Rafaela é um de um milhão, né? Pra falar dessa temporada só desse jeito mesmo. Eu gosto. Então, é nóis. Com as imagens de uma bela praia do Ceará. Então vamos para o tema dessa edição, que é aquela edição tradicional que a gente faz ao fim de cada temporada, né? Depois do fim da temporada, para comentar os animes que nós gostamos ou desgostamos da temporada e fazer um levante final sobre o que foi a temporada na nossa opinião, né? Que, enfim, já desde cara que para mim é uma das piores temporadas de inverno da última década, mas tudo bem. Toda temporada de inverno, o Evilásio fala essa. É mentira, porque inverno, nas últimas temporadas. Mentira. Nas últimas temporadas, toda nas últimas três temporadas de inverno, temporada. O anime do ano. Toda! É mentira. Isso aí que você tá falando. Enfim. Vamos então falar sobre isso, começando pela Rafa, né? Porque é de baixo, porque a Rafa sai mais cedo também, né? Exatamente. Desculpa, pessoal. Realmente estou com sono hoje. E com uma leve dor de cabeça, como comentei anteriormente, quando vocês não tinham chegado ainda. Vocês realmente estão ouvindo. Exatamente. Vamos lá, pessoal. O anime que eu escolhi, eu meio que escolhi porque eu achei que ninguém ia escolher se eu não escolher. Mas ele foi um anime muito bonzinho da temporada, minha gente, eu juro. Sim. Oh, meu Deus, coitado do anime. Esqueci até de abrir a página dele do mal! Rafaela, meu Deus do céu, estou perdida, senhor. Nossa, o sono tá foda. Antes que alguém reclame, ela fala: ah, olha aí, a Rafa já vai começar com o anime que é bom. É, mas ele que estreou na temporada anterior, tá? Exatamente. O que é verdade. 90% dos animes que a gente vai falar, aí é só um. Então, isso que eu ia aí comentar. É então, o que é dessa temporada? Na gama de animes escolhidos, somente uma pessoa escolheu um anime da presente temporada mesmo. E foi a Pilar. Ele escolheu o único que prestava. O maior fã dos animes não é dessa o único temporada. Que prestava, porque eu quase escolhi outro. Quase escolhi outro, mas preferi. Você quase escolheu, então não escolheu. Então. Exatamente. Quase não existe, senhor. Caralho, véio, toda vez que eu procuro essa porra desse anime, eu nunca acho o nome só por ti, né, velho? Gente, o anime que eu escolhi é Orb, certo? Na tradução em português, que está disponível no Netflix. É um anime sobre horóscopo. Menino, com certeza, nossa. Da língua minguante, se o cara é escorpião. É muito Ares fazer isso que o menino fez. Né? Quer dizer, mas não tem Eita, jeito. Eita, né? Velho, o Luke, você tá assistindo agora. E tu vai querer escutar spoiler? Eu não me importo. Se eu me importasse com spoiler. Como se eu não importasse com isso, Rafael. É tchutchupão. Eu também não me importo, né? Coisas da vida. Eu perguntei só pra desencargo de consciência. Esse episódio terá, possivelmente, spoilers. Escuta com a sua conta e risco. Sendo que esse é o episódio final de temporada. Então, meio que... subtentes, né? Que a gente vai falar sobre são o anime todo. Spoilers fresquinhos. Tá sendo imagem, porque tá dando um erro aqui no OBS. Apareceu. Apareceu. Não aparece pra mim, mas aparece no YouTube, então tá de boa. Então tá de boa, exatamente. E eu não consigo achar a porra do anime list do Tio. A gente tá enrolando enquanto isso. Não. Eu não vou nem procurar mais. Quer que eu bote link pra você? É só você. Obrigada. Ti.tiqiu. Pronto, escreve assim que você acha. Mandei um Ti. Ti.tiqiu. Tá aí, Rafa, meu Deus. Ah, inventaram musiquinha agora. Ti.tiqiu. Ah, meu cara. Não, essa musiquinha já existe, cara. É porque eles, então... né? Não é essa musiquinha desse anime, mas existe um... Aliás, melhor um abertura axé. De anime. Que não vai poder concorrer esse ano. O quê? Tiquiu? É verdade. Pode concorrer. No... abertura muda. O link, caralho. Eu tô achando... Ah, o link aí no grupo! Eu estava no SMA e eu procurei. Tecnologia é muito difícil mesmo. É muito difícil. Exatamente. Gente, eu estou grogue. É isso aí. Eu peço desculpas a todos. Esse podcast é ao vivo, então realmente eu peço desculpas por não ter preparado antecipadamente. Shit, Kyo no Undo Nitsuite. Um anime de 25 episódios que foi produzido pela Madhouse e foi da temporada anterior, então não é da temporada atual, né? Ou melhor, a temporada atual é primavera, a gente tá falando da temporada de inverno. Não foi da temporada de inverno, mas foi concluído. Temporada atual da Madhouse. Exatamente. Que está na minha lista também pra assistir, que o Evlas já disse que é bom e eu preciso ver. Sim, mas voltando pra cá. Esse é um anime baseado numa obra de mangá, já inclusive publicada aqui no Brasil, certo? Pela Panini, se não me engano. Tem 8 volumes. E eu entendi, pelo menos assistindo o anime, que foi feito toda a adaptação da obra original para o anime, certo? A gente tem um mundo, vamos dizer, Idade Média, vibes da vida, que... Posso dizer que isso ocorreu na Polônia, mais ou menos numa época onde a igreja, né, ainda tinha o seu auge de poder. E exatamente porque a igreja tinha esse auge de poder, não tanto quanto antes. Detalhes. Ela realmente tinha poder. Ela realmente tinha poder. Eu não moro na Europa, então. Ela realmente tinha poder. Então, assim, voltando para cá. Era uma época onde existia, assim, a necessidade, obviamente, né, de fazer estudos com relação a como as coisas da vida se ocorrem e tudo mais, incluído também a astronomia. Porém, o que era ditado pela igreja não poderia ser dito. Isso seria uma calúnia. Isso seria já uma acusação. Então, você está tentando usar o termo blasfêmia ou heresia. Obrigado, blasfêmia, exatamente. Heresia faz mais sentido até. Heresia também faz mais sentido, exatamente. Muito obrigado. E a história começa, né, com um nosso protagonista masculino, Rafael, que ele tem, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos. Ele é bem novinho. E ele é um garoto muito esperto. E exatamente porque ele era um garoto muito esperto, ele teve a oportunidade de cursar a universidade. Então ele estava nesse meio período entre terminando a escola para poder ir para a universidade, estudar lá, graças ao padre que tinha adotado ele e tal, e iria deixar que ele continuasse os estudos. A partir do momento que ele conheceu uma pessoa em específico, a vida dele mudou assim, 360 graus não, 180 graus, porque 360 graus você volta pro mesmo ponto, né? Mudou 180 graus. Esse padre, ele tinha um conhecido que era uma pessoa que acabou sendo aprisionada pela igreja porque fazia estudos proibidos de uma coisa, né, que a igreja considerava heresia. E esse padre pediu para que o Rafael fosse buscar ele meio que na cadeia, né, porque ele passou pelo aprisionamento com um bom comportamento, então ele foi oferecido para ele, para que ele saísse, né, em liberdade, mas com o pessoal ainda olhando ele, né, assim, né, vai, se você fizer merda de novo, tu vai morrer na fogueira, bem assim, foi como aconteceu a história. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, pro Rafael, ele acabou se envolvendo com esse cara que ensinou uma teoria extremamente, assim, horrenda para a igreja, que é a teoria do heliocentrismo. Exatamente, crianças, é o que vocês aprendem no ensino fundamental. Nós estamos falando... Não, é no ensino fundamental, com certeza. Eu não sei, é, que... eu não sei, tô estudando. Eu acho que a gente aprende isso no ensino fundamental. Foda-se, é, fundamental. Mas no final já tem isso aí. É isso aí. Bom. Heliocentrismo, que é basicamente a teoria que você sabe que o Sol está no centro do universo e a Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Provavelmente não é isso. O universo é um pouco demais. É verdade. Desculpa, galera. Sistema solar. O contexto da época, assim, é como se você tivesse avançado. O contexto da época, o Sol dava umas elipses para do lado. Em volta da Terra. Né, bem isso. Não só o Sol, vários outros planetas. Dava umas voadas assim, que eu ficava, nossa senhora. E aí a galera fazia vários registros, né, de como era a rotação, né, dos astros que eram visíveis e tudo mais. Altos giros loucaços assim, mas ele... E as pessoas ficavam se perguntando por quê? Porque se Deus criou tudo isso, por que é tão imperfeito? Porque, mas foi o que Deus fez, então é perfeito do jeito que é, e a gente ficava se perguntando, mas não faz sentido, claro que não faz sentido, você está olhando pelo ponto de vista errado, que peste, que ódio. E aí, chegamos ao ponto principal desse anime, né, esse anime, o Rafael, ele só é um dos protagonistas desse anime, a gente tem vários arcos onde vários personagens diferentes se tornam os protagonistas dos seus devidos arcos ao longo dessa jornada, onde o personagem principal de fato é o próprio heliocentrismo, porque no fim das contas é ele que vai ditar a história inteira desse anime, é a procura por mostrar essa teoria para o mundo, né, evitando morrer pela igreja, né? E assim por diante. Então, várias pessoas passaram a ter conhecimento pelo heliocentrismo e tentaram, de alguma forma, fazer teorias, provar essa teoria e explicitar isso, sem que a igreja, né, ocasionasse a morte deles devidamente ou indevidamente, não importa, né, a situação. Um pouco como o próprio anime fala, tipo, existiam várias vertentes da igreja, em vários lugares eram diferentes, mas especificamente no local do anime, que ele trata da Polônia, uhum. Mais fisicamente, aí, que ainda tá um pouco mais atrasado, porque aquele lugar era mais avançado do que ele deveria ser, tava mais atrasado do que parece. Uhum. O estudo do heliocentrismo era punido com a Inquisição, né? Então... Exatamente, né? Com punições físicas extremamente perigosas. E eu devo dizer, né, que pessoas que forem assistir esse anime têm cenas de tortura, então se você não se sente à vontade vendo esse tipo de cena, aí eu realmente não recomendo. Eu recomendo que você assista a série, mas pule as cenas, obviamente, né? Mas provavelmente você vai perder alguns diálogos importantes no meio, mas é a vida que segue, né? Nandodemo. Exatamente. E a abertura muda. Quatro vezes. O nome da abertura, né? Nandodemo não, só pra avisar. Bom demais. Bom demais. A abertura muda 4 vezes e é muito, muito interessante assistir vídeos de comparação entre as aberturas, a cada arco que ela muda, é muito divertido, pelo menos eu gostava de fazer isso. E o único personagem, e pra ficar mais feliz, o único personagem permanente, se a gente pode dizer, é o Inquisitor. Tá. Não tão permanente, porque no último arco ele já não tá mais vivo. Aquele último arco, né? No último arco. Inclusive, eu queria comentar até sobre isso. É epílogo, aquele arco, né? Epílogo. O epílogo, eu achei ele meio rushado. Eu senti como se o mangá tem 8 volumes. Eu não sei ao certo, já que eu não li acompanhando ele em publicação, mas pareceu que o autor tinha sido cancelado e ele precisou resolver a treta mais rapidamente, porque parecia muito que ele ainda tinha muita história pra contar, sabe, com outros personagens. Tinha que chegar em Galileu ou Galilei, né, Rafa, em algum momento. Exatamente. Passa a história inteira pensando, quando é que ele vai chegar em Galileu? Exatamente, mano, minha gente, vocês não estão entendendo. A gente assistiu em call, tá certo, na call de domingo do Iopinando. Se você quiser assistir anime junto com a gente, venha para cá, para o nosso canal do Discord do Iopinando. Sim, de volta para cá. E a gente assistiu em call e desde o primeiro episódio eu tinha certeza, a gente vai chegar no Galileu Galilei, Galileu Galilei, Galileu. A gente chegou no Galileu Galilei? Não, a gente não chegou nele. Chegou no Copérnico. A gente chegou no Copérnico. Mas ele fala de Galileu no último episódio. É verdade. Mas foi assim, eu queria ter visto Galileu Galilei apresentando a teoria dele com o seu telescópiozinho, tá ligado? Mas não aconteceu, né? Uma pena, tristeza. Mas, tipo, era exatamente nesse sentido que o anime, ou no caso o mangá, a obra original, se pretendia fazer, né? Era seguir todo um caminho onde várias pessoas foram enriquecendo aquela proposta do heliocentrismo, passando pra frente pra outra pessoa, pra que enriquecesse mais, chegando a um ponto onde fosse, de fato, permitido mostrar essa teoria para o mundo, né? Queria muito que tivesse tido, né, acredito eu que tenha sido realmente cancelado, que o autor tivesse tido a oportunidade, né, de dar mais personagens e mais capítulos dessa história. Mas a gente tem o básico aí, né, os 25 episódios, muito bem feitos, assim, a animação não é lá grandes coisas, mas também ele não é um anime de ação, ele é um anime mais parado mesmo e tudo mais. Eu achei que funcionou perfeitamente do jeito que tá. Gostei muito da atuação dos personagens. Gostei muito dos personagens em si, principalmente em cada um dos arcos. Eles tinham carisma, eles tinham todas umas personalidades bem definidas, um passado explicado. Eu sinceramente amei curtir essa série até o final, todos os episódios. Chegou até o momento que ele era o anime que a gente mais gostava dentro da call, né? Dentro dos três que a gente tinha. A gente até mudar a temporada. Escolheu muito bem, né, Rafa? Tava vendo ele tá açucar... só depois que estreou Mau Mau, aí tudo bem. Mas antes, até ali, pô, a gente tem que passar por Porra! Mau ou 2099 tá açucar é hotel. Exatamente. Nossa Senhora Jesus Cristo. E é isso, assim. Recomendo bastante, tá no Netflix. Tem dublado, Vilásio, ele no Netflix? Ou é Não, só legendado? Só não, só legendado, né? legendado. Infelizmente, não. Infelizmente, só temos legendado. Minha nota normal foi 9, e não é o tipo de nota que eu dou com muita facilidade. As minhas notas geralmente ficam Eu entre só não 7 e dei 8. 10 por causa do epílogo. Por causa do epílogo, né? Porque eu achei ruchadinho o final, triste fim. Mas recomendo bastante, obrigada. Eu assistindo. Eu dei um atrasado porque eu tava naquela época que eu tava desinteressado em animes, né? Mas esse eu tô na lista pra ver porque. Eu li o mangá e o mangá eu acho ele muito É feio. horroroso, Ele horroroso é mangá. muito feio. Ele é E, é... muito Como assim? feio. E aí, pra mim, tava difícil de ler, assim. Por mais que eu soubesse que o tema era interessante, tava me afastando da feiura do mangá. Aí eu Tipo sabia que mob ia ter pra o um mim. anime, né? É tipo mob pra mim. É. E aí o anime é muito perfeito, assim, muito cuidadoso. Ele, a gente reclama muito de anime com temas batidos, né? Temas repetidos e tudo mais. E ele é um tema bem diferente, é um modo de contar uma história de uma maneira bem diferente. Eu acho ele difícil de assistir em maratona, tanto que eu acho os episódios meio pesados, assim, eu acabo vendo um episódio a cada 2 dias, assim, pra dar uma descansada na cabeça. Ainda mais desse comecinho. Eu acho o primeiro arco muito triste, sabe? É É bem muito triste. deprimente. Vou te falar que até o último, antes do epílogo, também é, Luke. É que eu tô com a menina agora e a menina é bonitinha, pelo menos, sabe? Então, Oi, ah, olha, Luke, Itachan. que pena, Luke, que Morreu, ódio. né? Então morreu, né? Beleza. Meu Deus! Morreu como a bruxa que ela é, né? Então, mas eu gosto da história. E é importante também qual que é o tema da história, né? Que na verdade, o heliocentrismo são as amizades que a gente fez no caminho, né? É E muito é sobre a bonito. força de uma ideia, né? Como uma ideia mais forte do que as pessoas, em si. É muito foda. É É, muito foda. eu gostei, tô gostando. Fora só as coisas que ele faz a gente pensar, né? Eles comentam muitas coisas no meio da história que faz muita gente pensar sobre essas questões, né, de antigamente, das teorias, das formas como as pessoas enxergam o mundo e tudo mais. Eu achei assim sensacional vários os diálogos dentro da obra, sabe? Uma coisa que eu gosto muito. Até as citações do naturalismo, essas coisas eu achei muito significante, assim, pelo menos quando eu estava assistindo, né? Uma coisa que eu gosto muito é que, tipo, a história é tão interessante e tão cativante, essa ideia de manter a ideia do estudo do heliocentrismo, que os personagens são muito interessantes, mas não necessariamente eles são personagens gostáveis. Tem muito personagem ali que são horríveis. O Rafael mesmo. Tem cara de nazista, vamos ser bem sinceros, é um lourinho, um cara não é nazista, né? Depois da abertura e O no final, padre. pelo amor de Deus. O padre, meu Deus do céu, O padre, babaca do meu Deus cara, do céu. que babaca do cara. Mas eles são Mas, personagens complexos e interessantes, né? exato, Então, isso é foda, isso é exatamente. muito legal, cara. É por isso que eu nem mencionei carisma, né? Porque eu não considero eles carismáticos, mas eu os considero personagens interessantes. Aí eu A gosto Yoleta não do. conta, né, amor? Yoleta best. Eu gosto do assassino também, que o assassino é um cara que não tem muita força, né? Ele meio que aceita tudo que os outros falam, ele tinha medo de olhar pro céu, porque o padre Assim, eu falou que gosto a dele terra era também. Ele é muito horrorosa. legal, ele Eu também. gosto muito dele. E ele sentia que olhando pro céu ele podia ver o julgamento dos deuses, olhando pra É muito terra e tudo legal. mais. É muito maneiro. Quando o Nossa, padre fala um velho. negócio e ele finalmente consegue olhar pra cima, assim, e ele Nossa, acha eu que fiquei a noite muito tá bonita. feliz ali, velho, porque ele ficava olhando pro céu pensando que, tipo, a terra era o tormento e o céu era o único lugar, né, de salvação. E aí, O quando ele efeito descobre que dos a terra olhos não. olhando para ele é muito foda. Pois é, e aí, quando ele descobre que a terra não é só mais um lugar do universo, no... ou do, do... É, do universo do sistema solar, e eles não eram especiais tanto assim, ele se sentiu. E Voltou a poder olhar pro céu, velho. Eu fiquei mostra a bem força emocionada. da história que sai de um personagem extremamente inteligente, que é o Rafael, né? Vai para esse soldado que ouve tudo que os outros falam e dá como verdade e que não sabe nem ler direito, né? Então Mas ele é aprendeu a ler e interessante. escrever, velho. Aprendeu a ler e escrever por causa desta merda, deste heliocentrismo. E no final Pra das contas, poder escrever um livro. no final das contas, não calcularam que a Terra é plana, né? Então falta esse cálculo aí pra eles. Não, assim, o cálculo deles lá não tá 100% certo. É porque os ciclos que eles fazem são todos muito certinhos, né? Não é elíptico e tal. Mas é o que é assim que se. É o caminho. É o caminho, né? Pois é. É assim que a gente sabe que tem um planeta no sistema solar que a gente nunca viu. Teve um pedaço que as pessoas já tiveram bem acertado, que já sabem que tinha um planeta perto lá do Sol, né, que não tinha. Aí pra corrigir, as pessoas resolveram já tiveram que poder corrigir nessa parte aí das órbitas. A gente não sabe ainda. É, pode ser que a gente só não tenha visto esse negócio, porque ainda tá errado o cálculo. Então, pode ser que esse planeta seja. Já dizer que acerta quando o segundo Sol chegar. Para realinhar as órbitas dos planetas. Eu só vi o começo mesmo do anime. Aqui é um negócio marcante da parte humana, né, do Rafael, que ele sabe que ele vai se ferrar. Ele tem a ideia de como ele vai se ferrar, né? Ele vai ficar caladinho aqui. Ele tá, vou seguir. Mas aí ele não consegue ficar caladinho. Ele sabe que ele vai ferrar se ele seguir para aquele outro lado e ele acaba indo sem. Então não consegue, né, se segurar naquela situação, na linha de conhecimento. O Rafael, ele aparece na abertura, aparece sempre, porque, queira ou não, ele é meio que um fantasma para o vilão, vamos botar assim, né, da história. Né? Tá muito foda. Sim. Não só o fantasma, ele também é a transição, né, pro próximo passo, porque foi as coisas que ele deixou para trás junto, né, com outra arca, né, foi que passou pro próximo, né, então meio que a continuidade depende dele também. Eu, sinceramente, não entendi porque o Rafael entrou no último, na última parte. Até hoje eu tô meio que sem saber o que é que aconteceu de fato ali. A gente até hoje tá na dúvida se aquilo, tipo, era uma outra versão, se era o mesmo, mas tudo bem. Entendi. Exatamente. Mas a gente tá falando spoiler pro Lulu, que Eu só falei o legal só pra sacanear, velho. Mas não me importa. Mas você vai se importar que você vai ficar puto com esse epílogo. É a cara que você vai ficar puto com esse epílogo. Eu sou uma pessoa muito raivosa, né? Eu tenho problemas. Eu espero que não, mas existe uma grande possibilidade de você xingar o anime por causa desse epílogo. Falar que o anime eu piorou. Eu só sei que a Yolenta e o Okji são os dois melhores personagens pra mim. Badene vai se fuder, Rafael também. Eu gosto da menina do penúltimo arco. Do penúltimo? Não é a Yolenta? Ah, tá. A menina é a Draca? É Draca, eu acho. Eu tô olhando os nomes aqui no mal. Eu não gosto tanto dela, não. Eu prefiro a Yolenta. Ela só quer dinheiro pra poder viver. Ela só quer dinheiro, exatamente. Próximo anime. Próximo anime. Vamos acabar aqui. Eu só quero falar uma última coisa do penúltimo arco. É que eu acho maravilhoso que, basicamente, eles têm um grupo da Yolenta, é um grupo de caras que todos eles têm bigode. É maravilhoso. Não, tem bigode. E tem uns cabelos esquisitos pra porra. Eu não sei onde é que eles acharam esses cabeleireiros e esses barbeiros que estão fazendo bigode daquele jeito. Mano, tinha gel naquela época? Porque não é possível os cabelos velhos. Maravilhoso demais. Meu Deus. Exatamente. Enfim. Era isso que eu queria comentar. Anime, Rafa, vamos falar aí quais são os... O que vai ter nos próximos casts, Rafa? Então, deixa eu vir aqui para o podcast. Próximas edições do Kyodai Podcast, dia 14 de abril de 2025, KP248. Animes que se passam, parcial ou totalmente no espaço, tema do Evilásio, ao qual já estamos escolhendo os animes. Dia 20... Um anime escolhido? Só teu. Nem lembro qual foi. Só o seu. Né? Só o meu. O meu. Foi o do Carlírio. O meu, aí eu fiquei em dúvida em dois. O Carlírio que vai falar de Gargantia? Sou eu que vou falar. Também. Mas eu já tinha escolhido antes. Eu já tinha escolhido ele antes. Ele botou na lista dele já, automático, tipo, com o nome dele lá. Eu nem vi, mas tudo bem. 28 de abril de 2025, KP249, início da temporada de abril de 2025. Já vamos falar dessa temporada que claramente parece melhor que a anterior. Né? 12 de maio de 2025. Já é melhor, né? 12 de maio de 2025, KP200! 250! Ah. Nossa, eu não tinha me tocado que já era 250. E o tema é mesmo! Eu preciso pensar num tema maravilhoso para os 250 episódios. Sim, Capé 251, no dia 21 de maio de 2025, tema 21? Do Carlírio. 26. 21? 26 de maio de 2025. Capé 51, desculpa. Tema do Carlírio. E é isso. Buru. Carlírio precisa pisar no tema também. Ok. Então, Rafa, quem é que vai suceder a você? Eu vou escolher a pessoa que eu não sei qual é o anime, que é o do Loki, porque eu não vi Trilha Game. Trilha Game não, Show do Trilhão. Show do Trilhão. É o anime do Silvio Santos. É o anime do adaptaram, Santos. A Crunchyroll adaptou extremamente bem. Eles ainda deixam como Trilhão Game, mas dentro do anime... Não adaptaram bem porque não tem o Silvio Santos no anime. Dentro do anime tem a companhia, né, a empresa que eles vão lançar, que é a Trilhão Game, que eles chamam de Show Trilhão. Então, pra mim, o nome do anime é Show Trilhão. Show Trilhão. Que é sobre uma dupla, né, o Gaku e o Haru, que eles são dois amigos que se conheceram na época do colégio. O Haru é um cara que é um orador extremamente persuasivo. Eu diria que ele tem 99 de level... Na parte de charme, de fala, né? De carisma. Carisma. De carisma. E tem um queixo maravilhoso. Enquanto isso, o Gaku, ele é aquele clássico nerd, né? Ele é um cara desajeitado, que não sabe falar direito, mas que é um cara extremamente especialista em programação, né? E aí, passa o tempo, vai, eles são amigos e tudo mais, o Haru... Fala pra ele, pô, Gaku, vamos lá trabalhar, vamos trabalhar nessa empresa aqui, a Dragon Company, vamos fazer entrevista de emprego, né? E durante a entrevista, o Haru passa e o Gaku não passa. Oh. Aí o Haru fala, porra, sem ele eu não vou, sem meu Gaku eu não vou. Sempre e aí, eles decidem embarcar num plano maluco que é, vamos fazer uma empresa e não vamos ser só bilionários, vamos ser trilionários. E aí começa esse esquema meio maluco, que é o Haru fazendo 99% do trabalho, que é conseguir investidores, né? Chamar pessoas para esse barco doido deles, enquanto o Gaku ele tem o trabalho só de fazer os programas ou enrolar as pessoas. Né? Porque meio que meio o Gaku só faz a operação dos planos do Haru. E é uma ideia meio maluca, né? Que é um anime sobre empresa, né? Tá de boa. E é muito sobre Deus Ex Machina, porque esse anime é basicamente Deus Ex Machina em cima de Deus Ex Machina pra fazer funcionar os planos do Haru. E é muito divertido de acompanhar, assim. É muito engraçado ver o plano funcionando, o plano dando certo, e você perceber que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nem do primeiro episódio, quando ele acabou de comprar o computador e conseguiu invadir a rede das câmeras de Tóquio ali para poder apagar o cara. E começa desde um concurso de hackers, né? O Valdeir Antônio falou que é o anime do Elon Musk. Eu não fico triste. Eu não concordo. É porque senão eu já teria começado com bilhões, né? Vai se impressionar muito. E Minas de Diamante. Começa num concurso de hackers, que é muito engraçado como vai o concurso, como os hackers do Japão. Eles são uns bostas, são completamente burros. E depois vai para uma IA falsa, e que por algum motivo funciona. Aí vai para um serviço de idols, né, que é um grupo, depois para um videogame, e termina com um canal de streaming de jornalismo. E aí você fala, porra, mas eles vão chegar em trilhão assim? Então, o anime tem 26 episódios, é um anime grandinho, né? E o mangá, ele é um mangá também meio grande, eu acho que não acabou ainda. Pelo que eu lembro, ele não acabou. Mas o anime, eu acho que ele meio que deu um fim. Ele meio que, pô, gente, é isso aí que vai ter pra hoje. Então ele termina sem mostrar direito. Por exemplo, eles não chegam no trilhão. E eu nem sei se eles chegaram no bilhão, pra ser sincero. Assim. Não é que tem o bilhão, né, de ienes, né? Mas não sei se ien vale pra esse bilhão desse plano deles, né? Então, é meio decepcionante como acaba. Porque meio que a empresa falou, ah, é aqui que a gente vai parar, a gente não vai continuar. Ele termina fechado. No finalzinho em aberto. E é meio triste, porque eu tava gostando bastante. Por mais que tenha Deus Ex Machina em cima de Deus Ex Machina, é engraçado ver pra onde vai, sabe? É engraçado ver o quanto vai aumentando as coisas, vai aumentando as apostas, como é forçado o carisma absurdo do Haru. O Haru, ele tem plano em cima de plano, em cima de plano, sabe? Ele é o cara que falaria de Keikaku e a legenda falaria que Keikaku é um plano, sabe? Ele é impressionante. É isso. Aquele o hackathon em que ele convenceu as pessoas, que tá, bebeu com elas, a jogar junto com o Gaku e eles terem conseguido chegar na final, é um absurdo. É, não, fora ele vir vestido de pastor, né? É, qual que é o das igrejas do Japão lá? Monge. Monge. Ele vai de monge com um negócio metálico que atrapalha o sinal do Wi-Fi dos hackers, e aí tá, tipo, é, tá bom, tá beleza então. Beleza, mas então, assim, ele é divertido, cara, é gostoso de acompanhar, é? Só é decepcionante esse final, porque você fala, porra, eu cheguei até aqui, eu quero ver como é que eles vão fazer o trilhão, e não termina com o trilhão. E termina com a ideia mais fraca dele, sabe, porque é um stream de jornalismo de graça. Que a ideia é eles pegarem dinheiro de propaganda, sabe? Pô, que bosta. Eu acho que não é assim que vai fazer o trilhão dele. Eu acho que eles iam falir também. Então, eu só acho isso. O final é meio triste, mas a jornada é divertida. E o Evlas falou de ir pro mangá. O foda do mangá é que ele não tá traduzido, pelo menos pra gente aqui da internet, né? Eita. Então, não aí tem é um triste, scan, hein? Pra ver. E é triste demais. E aí, Paninho? Mas é isso, assim. Eu gosto do anime, gosto do mangá, mas perdeu alguns pontos comigo por causa do final, que ele termina em aberto, mas na verdade é um final fechado, né? Que não vai ter JBC. Uhum. Quem mais podia trazer que seria legal? Qual é o mesmo anime pop, que nunca vai terminar, né? Menos a New Pop, que ela pode anunciar e nunca lançar, né? Nunca lançar, né? Não sei. Enfim, é isso. Milhão Game... que disse que ia lançar, até agora não chegou nenhum volume de back aqui em casa. É porque não saiu ainda, né? Não saiu ainda, não. Mas era a data. Tinha um anunciado para abril. E foi? Ah. Não sei. Mas abril tá no início ainda. Show do trilhão. Eu gostei. Não achei ruim, não. Eu não vi todo, mas até onde eu vi, eu gostei. E aí, Luke? Quem é o próximo? O próximo pode ser o André. É André? Não. É André. André. É André. Então é André. Oi. Eu vou sair agora, tá? Tchau. Então... Tchau, até a próxima. Obrigada. Vou voltar para comentar, sei que eu não vi esse anime Trillion Game, mas pelo comentário aí eu fico feliz em mostrar o quanto é absurdo você querer ficar rico intencionalmente, né? Eu já gosto só dessa ideia, né? Mas enfim, partindo pro meu anime, né, que eu escolhi, foi o Shangri-La Frontier, que ele tinha começado, né, meio que minha abertura, aliás. Né, toda vez a gente que vibrava, vendo a abertura. A gente começou já nessa terceira temporada. Né, mas eu vou falar aqui, né, com mais destaque um pouco para a segunda temporada. Né, e a piada, né, que eu fiz no começo, eu vou falar sobre menino que não estuda, só joga. Pois então, né, você tem o protagonista, que, né, o personagem dele em todos os jogos é o Sunraku. Hakuro Hizutomi, não é o nome dele, né, fora dos jogos. Ele é um estudante, mas assim, ninguém vê ele estudando, né? O negócio dele é porque na época que a gente tá vendo, eles estão nas férias de verão. Aí é por isso que eu não posso. É ok, né? Mas tem um. Não, não é só caso de outros personagens que tem um puxa muito pra esse lado e tal. Tem um que ganha profissional. Aí o negócio vai bem pra nível bem absurdo, assim, tipo, é como se fosse uma utopia em que o pessoal tem uma. Eita, tô tudo, André. Fala de novo. Opa. Tá melhor agora. Certo, eu tinha dito, né, que se observando também outros personagens, você tem um Kretek que é gamer profissional, né, fica bem puxando pra isso, né, de pessoal sem pessoal, é como se fosse uma utopia que meio que permite, né, eles serem assim. A verdade, não sei 100% a rotina deles isso, né, pelo que a gente vê de outros personagens. Mas enfim, aí o destaque seria simplesmente para ele jogando esse jogo, que é o Cellular Frontier, que seria um MMO revolucionário, né, que seria um jogo divino. Então, o detalhe estranho do protagonista ele gostar de jogar jogos ruins, por assim dizer. E nisso a gente vai acompanhando o progresso dele dentro do jogo. E os conflitos acontecem nesse ambiente. Basicamente o que a gente vê de mais externo seria, né, o impacto do que eles fazem para as pessoas que estão fazendo da dificuldade do jogo, né? Que eles começam a discutir, começam a brigar. Porque eu senti que estava difícil demais, estava fácil demais, né? Mas você tem os monstros únicos, que são os grandes chefes do jogo, e eles derrotam o Ethermon antes do que deviam. Aí tem um ponto assim que ele pegou muito, é que ele fala, eles derrotaram o Ethermon antes, e quem devia ser derrotado antes, né, pensando assim na progressão de quantas pessoas aprendem o jogo, quando evoluem os personagens, seria talvez o que a gente quer, o que está do abismo, que é um posto que aparece depois para os protagonistas na história, né, saber como é que ficou isso aí, realmente, né, fica sempre me pegando, assim, será que esse efeito vai ser realmente muito fraco? E assim por diante, e na segunda temporada, né, eles já estão passando pelo assim que eles tinham derrotado, estão derrotando um pseudo, né, versão da Lycon, né, que é a moção única loba. Né? O que fica achando que deve ser que derrotaram só um dos clones dela. E, né, aí eles estão partindo para um outro momento do jogo em que eles acabam, né, se envolvendo numa quest única para derrotar o próximo monstro único, que seria justamente o Titânio do Abismo. Mas enquanto isso, você tem uma questão de um torneio de um outro jogo, né, que é outra brincadeira legal que o Cellular Frontier faz, né, o anime, é que ele não mexe só o Cellular Frontier como jogo, ele tem outros jogos que vão fazendo parte da história. Aí no meio disso, no meio dessa missão, eles têm uma competição de um outro jogo que o Sunako vai e a amiga dele vai, e é engraçado porque a amiga dele é uma supermodelo, né, atua a Nani, e a reação dele é meio que não se importa muito com isso, né, o que podia ser, porque ele conhece já há um tempo, mas é meio estranho, não tem nenhuma reação, né, diferenciada do meu comportamento meio estranho do Sunako, né, do Trent em relação a isso, considerando que ele seja um adolescente típico. Sei lá, não sei se eu concordo com isso não, André, tá? Mas... Fora que... Ele já... Bom, sabe? Ele já se conhece muito tempo Eu não acho que necessariamente se o cara conhecesse, ia ter uma reação muito maior, muito diferente. Então, tipo, ele já conhecia muito tempo, ele não ia ficar surpreso, não ia ter nenhuma cena. Não ia ter nenhuma coisa assim, ah, ele vai ficar muito atrás por ela, ou qualquer coisa, mas não é que não seja muito natural de onde uma amiga qualquer. Né? Tem uma das facilidades que eu penso, né? Pra... Eu acho que é normal a reação dele. Nesse ponto, eu acho normal a reação dele. Super normal. Ele tem a possibilidade pra isso acontecer, né? Não seria um grande problema pra a história, assim. Mas tudo bem. O fato de ele ficar pelo modelo seria um problema para a história, ele ter uma reação diferente. Ele não coisaria com o personagem. Até porque tem a irmã dele, que também é uma modelo, mesmo que não seja tão famosa e tudo mais, que ela gosta da Manny. Tipo, para mim, se tivesse alguma reação muito diferente, ia ser contra o que o personagem tá se mostrando até ali. Mas, enfim, isso não é tão importante pra história. Enfim. Aí nisso eles estão nessa competição ao mesmo tempo que eles estão com a missão. Aí tem outro amigo deles, que é um gamer competitivo, né? Que é um jogador profissional. E ele era o líder da coisa lá, ele que tinha chamado o pessoal da competição. E ao mesmo tempo ele acaba sendo chamado para uma outra competição, que é por causa do patrocinador, que assim, que faz sentido, mas é um pouco assim, pô, absurdo, ele já tá quase às vezes de um jeito, e ele é o líder. Enfim. Não duvido muito em empresa fazer coisa, né, absurda, mas né, fica meio esquisito como ele é o líder e tem que sair. Aí faz todo um plano para encaixar, né, encaixar como é que vai ser o tempo das partidas para poder voltar esse outro amigo deles, né, que é o Ken. E é estranho porque é um MMORPG, o jogo que eles estão na competição é um jogo de luta, ele tem uns visuais bem interessantes para os personagens, é um jogo de luta, de super-heróis, e o terceiro jogo é um jogo de tiro, né, para poder eles ser competitivo ao mesmo tempo em todos os jogos, apenas em dois deles. Enfim, a gente fica bastante essa parte do quanto o pessoal joga. Né, você tem uma trama relativamente leve, né, que você nem se aborda muito, né, tipo essa parte de... Apesar de que tem a menina que gosta do Soraco e nunca né, aborda isso direitinho. Sempre fica nessa coisa, né, bem morna dos relacionamentos, né, Mas as lutas são bem interessantes nas mecânicas, na maneira como a coisa progride, né? Que ele ganha o nível 99, mas tem mais uma coisa, e tem grupos diferentes pessoas que se juntam para enfrentar monstros diferentes. Então, assim, é bem divertido de se ver. Eu queria muito ter alguém conhecido, porque eu não tenho recentemente ninguém conhecido que joga MMO como tá. Porque eu queria saber o quão inspirado nos MMOs hoje em dia isso é. Os antigos eu conheço, tá? Então sei que tem bastante diferença. Mas, tipo, MMOs como Final Fantasy XIV, entre esses outros grandes novos, New World, nem sei se New World ainda existe. Esses jogos novos, para saber o quão essa mecânica de monstro único e outras coisas, porque eu sei que esses jogos de MMOs novos, eles são uma parada completamente diferente, assim, de quem jogou MMO nos anos, começo dos anos 2000 como é o meu caso, assim. É outro mundo de jogo, né? Eu queria muito saber a opinião dessa galera, como é o quão único é. Assim, tirando o fato, obviamente, dos caras entre usarem o óculos de realidade virtual absurdo que existe lá desde o Dot Hack, né? Mas tirando isso, eu queria saber o quão é isso. Porque eu conheço pessoas de eventos que... esse lance de amizade, de conhecer coisas incríveis, principalmente por causa do WoW, né? Era muito parecido, sabe, com essa parada que ele viu. Por isso que eu digo, tipo, não acho tão incrível, porque eu conheço gente que mais ou menos teve coisas parecidas, sabe? Então, eu não acho tão absurdo. Mas, é isso, assim. Porque, assim, o Luke, o máximo que ele chega perto é boba, né? Então, não chega a ser um... Não chega a ser um MMO, né? Não. Eu não jogo MMO. Eu nunca me dei muito bem com o MMO. O mais perto que eu cheguei foi Grand Chase, olha lá. Imagino que quando MMO... nem o Carlinho, então. MMO, eu sinto que eu tenho que ser mais sociável do que eu sou pra conseguir aproveitar um MMO. Pois é isso. Eu sempre joguei MMO e eu nunca fui sociável o suficiente pra ficar fazendo clãs por muito tempo, e quando eu fazia, eu nunca tive essa ânsia, né, de jogar por horas e horas, né, como eu gosto de videogame, mas eu jogo uma hora, duas horas, eu tô cansado, eu não consigo jogar por muito, muito tempo, assim, é o caso muito raro de um jogo me pegar a esse ponto, então, e eu sinto que MMO você tem que dedicar a sua vida pro jogo, e aí eu nunca consegui, eu sempre jogava, chegava no momento que ficava demorando pra subir de nível, eu desistia. MMO, assim, mesmo, eu nunca consegui chegar no endgame da coisa, né? Que você começa a ter realmente, né, as guildas competindo, tá toda aquela coisa mais... Pois é, eu ouço histórias disso, mas eu nunca cheguei nem perto desse momento. Uhum. Né, eu cheguei a chegar nas momentos recentes, o cara pode ficar 14, experimentei. Né, e aí, uma coisa assim, até onde eu soube, é que você teria umas coisas do tipo, né, você vê que vai ter mudado já, mas é tipo, você tem umas raids, né, de você ter um chefão com que o HP dele é muito desproporcional, mas você vai muita gente indo e demora horas para alguém derrotar, né, a última coisa mais, que eu soube, né, fora as competições de guilda, né, uns guerrinhos do tipo... É, nunca foi melhor. É isso que eu posso. Enfim, fala isso, Alexandre. Eu gosto muito do mangá, né? Eu comecei a história pelo mangá. Eu acho que o anime, ele adapta bem, mas o estúdio faz o melhor que ele pode, né? O estúdio de Shangri-La não é o que tem mais dinheiro do mundo, mas ele faz. Não é o que tem mais dinheiro do mundo, né? Que tem os melhores animadores, os talentosos, né? Mas ele faz para um anime que é basicamente um anime o tempo todo de ação, né? São poucos momentos de respiro. Ele anima bem. Eu queria que fosse mais bem animado. Queria que fosse. De vez mas, em quando assim, o bico do Senaku parece estar dando uma volta. É, às vezes tá meio feio as lutas, às vezes dá uma preguicinha, às vezes tem um CG meio feio. Mas eu acho que tá de bom tamanho, sabe? Eu gosto da sensação da história, que é essa sensação que ele tá jogando videogame mesmo, né? Ele sabe jogo, ele pesquisa tutorial, ele vai lá, ele conversa com a família porque é obrigado. Ele, pô, eu dei uma travada no jogo aqui, pô, vou jogar outro jogo enquanto isso, né? E aí sai do anime do Shangri-La, né? E vira de outro jogo, isso, né? E ele leva as coisas do outro jogo pro Shangri-La e as coisas do Shangri-La pro outro jogo, né? Isso que é interessante. O Sonakun é um boneco muito legal. Porque basicamente a história do anime, né? O anime é 90% Sonaku, né? É a gente vendo ele fazendo o jogo, ele pensando o tempo todo e falando, né? E com a Emu do lado, que também é outra boneca que eu gosto bastante. Assim. Não, o carisma é um absurdo, tanto que eles se tornaram um casal, né? Os dubladores do Sonaku e da Emu. E o carisma dos personagens de Shangri-La, eu acho que é um dos pontos mais altos, assim, do anime. Eu acho que todo personagem tem alguma coisa carismática que você gosta. Por exemplo, a Toa, a Mano, eu esqueci agora o nome dela no jogo. É Toa. Ah, Pensegon. Pensegon. É legal o jeito dela, tipo, de ela zoar a galera. É muito bom, cara, assim, eu gosto bastante. O Katsu, eu gosto bastante também do jeito como... É, acho que a única personagem ruim é a Rei mesmo, né? É a Rei, que... né? A Rei é a personagem... que gosta do Kaneiro. Que ela, a única personalidade dela é gostar do Sonaku. Exatamente. Essa é a única personalidade. Eu vou ficar quieto aqui, eu só vou ficar quieto ouvindo essas blasfêmias aí. Tudo bem. Pô, tem os bonecos novos que aparecem. Eu gosto do boneco da Rush, né? Que ela é arqueira agora. E ela é... Não, a Rush não fala Gozaru. Não, é porque eu lembrei com ele. Que é uma personagem que ele conhece no jogo de Mecha e fica um tempão no jogo de Mecha, sabe? O anime perde esse tempo. Então é legal, sabe? Eu só fico preocupado porque já chegou no mangá. Assim, a próxima temporada provavelmente bate onde hoje tá no mangá. E aí tem a web novel, que não é nem uma novel, light novel mesmo. Não sei se chega a continuar pela web novel, sabe? É que nem então, talvez... Punch. É que nem uma Punch, que tem uma web novel que tá mais na frente, aí o mangá... É, aí o mangá vai adaptando. Ah, tá. Mas não é desenhado que nem um ano desenhava o One Punch, não. Não, web novel é de escrita, não é desenhado, não. Ah, ela é só escrita? É só escrita. Então eu fico preocupado só, tipo... Beleza, próxima temporada vai adaptar o que chegou até agora, né? E aí? Vai ficar 4, 5 anos parado? Porque ele tá num ritmo louco, né? Foram duas temporadas de 25 episódios. Pois é, e a próxima talvez tem que seja... Tem que ser 12 ou 13 pra dar uma acalmada nesse ritmo. Só que 12 e 13 termina essa história da baleia? Não. Não sei. Não termina. 12 e 13 deve adaptar metade a... Então, o onde tá, né? Agora, né? Será que o torneio? Dá pra adaptar o torneio? Porque aí se for, até vai. Não, aí seria enrolação mais, né? Demais. É, seria enrolação. Seria enrolação demais. E aí, a parte do não é da baleia. 12, 13. O inimigo, o principal, o bicho único, não é uma baleia, tá? Ele, é, eu falei a baleia, mas é o povo, Luzão. É isso. Ele é um arco grande no mangá, sabe? Demorou pra caralho pra terminar no mangá. Então, não sei. Não sei como é que vai ser aí, se vai ficar em hiato por muito tempo. Seria uma pena. Porque normalmente um mangá desse tipo, quando pega um hiato grande, ele perde aí, força, né? Suzumi, né? Então eu fico preocupado aí com o futuro de Shangri-La. Mas, enfim. André, você quer finalizar? Carlinhos, você quer falar alguma coisa? Não, de boa. André? Então é isso. André não quer falar. O André ficou calado agora. O que foi que houve? Ficou puto. Tem spoiler, Chagrão. Em vez de ele escrever no podcast, ele escreveu lá na minha opinião do Facebook que a conexão da internet começou a falhar na casa dele. Ih, rapaz. Então é isso, né? Então, infelizmente aí. André, você quer digitar alguma coisa pra nós? Digite em podcasts. Não digite lá no minha opinião do Facebook, não. É. Enfim, ele tá editando em opinião. Então, eu ia dizer pro André digitar quem vai ser o próximo, né? Sou eu ou o Carlírio. Mas vai ser o Carlírio. Ele falou, Carlírio. Aponta o próximo pra ser o Carlírio. Exato. Ele falou, aponta o próximo pra ser o Carlírio, exatamente. Então pronto, Carlírio é você. Ok, né? Eu estava entre 5 animes pra escolher pra esse cast. Um desses 5 seria repetir o anime do qual falei na análise de início da temporada, né? Eu sou um belo de um medroso e preferi ir por um caminho mais seguro. É falar de um anime que eu poderia ter falado lá no início da temporada de outubro ainda, no ano passado. Em 2024, né? Pra contextualizar. Mas, vamos assim dizer... Jogar seguro é minha praia, né? Por mais que isso possa ser considerado um pouco de mediocridade ou de falta de coragem da minha parte. Qualquer uma das duas está certa. Então eu vou falar de Aono Hako. Ah, e tá, na adaptação em inglês recebeu o nome de Blue Box. Que é a mesma que a tradução exatamente de Aono Hako. Não sei se é assim. Uhum. E assim, Aono Hako, no meu humilde ponto de vista, na minha humilde visão... É como se fosse uma união quase perfeita entre drama, romance escolar e esporte. É quase perfeito, se não fosse por alguns detalhezinhos, né? Mas é quase perfeito. Nesse anime, nós temos um trio de personagens principais. Tem um trio bem interessante, devo aqui ressaltar. O primeiro deles é um rapaz totalmente normal. Sem nenhuma característica, seja de beleza no rosto, e físico, ou de alguma habilidade que seja chamativa perante os outros colegas de escola, né, perante os professores, que é o Inomata Taiki. O Inomata Taiki, ele acaba, mesmo assim, começando a se dedicar ao badminton, que é um esporte muito popular, não só no Japão, mas com países em especial do Sudeste Asiático, entre os quais destaco aqui Indonésia, Malásia, Camboja, entre outros. O Taiki, ele possui um comportamento extremamente tímido, especialmente quando se trata de mulheres. Extremamente educado e costuma ter medo de agir. Até quando ele precisa agir, ele tem um certo receio em agir, né? Não por menos eu me vi pintado nesse personagem durante o anime, em quase toda a sua extensão. O segundo personagem principal que aparece aqui já é uma jovem chamada Kano Shinatsu. A Shinatsu, por sua vez, ela é bem vista na escola por sua beleza de rosto, por sua aptidão extremamente alta no basquete, por ser estudiosa e por ter recomendações de estudos em escolas renomadas no futuro. Não é difícil ela receber certas recomendações. A Shinatsu, ela desperta a atenção de muitos e muitos estudantes no colégio. Entre eles, o Taiki, né? Mas disso eu falarei um pouquinho mais depois. E a terceira personagem de importância desse anime é uma jovem de cabelo meio roseado chamada Shouno Hina. A Hina, ela tem um comportamento bem energético, por vezes um pouco criançona na sua forma de se expressar. Ela pratica a ginástica artística, mais especificamente ela treina com fitas, né? O elemento das fitas. É muito bem vista na escola por causa de sua aptidão extremamente crescente e abundante nesse conceito das fitas. E procura ser muito amiga de todo mundo. Não por menos, quando ela nota que o Taiki tem uma quedinha pela Shinatsu, na verdade uma bela de uma queda, não só uma quedinha, ela tenta de alguma forma no início do anime ajudar o Taiki com a chamada motivação moral, né? Ela não chega pra Shinatsu e dar recados, não, ela vai no Taiki e tenta animar ele, né? A famosa batidinha nas costas, vamos lá, eu te ajudo, te empurro, eu confio no teu cacife, vai pra cima e por aí vai. Pois bem, o Taiki, para contextualizar bem o início de toda a trama, ele se sentia muito nervoso e chateado pelo fato de que o seu crush, que é a Shinatsu, está indo embora para o exterior. Sim, meus amigos, ela vai embora. Ela iria embora, né? Ele estudar fora. Isso deixou o Taiki com aquela desmotivação total. Não foi a surpresa dele. Isso não é um spoiler barato, que já ocorre em tudo isso no primeiro episódio. Não foi a surpresa dele, quando ele chegar em casa, encontrar a Shinatsu lá de mala e cuia. Na casa dele. Por quê? Não é porque ela fugiu de casa, nada disso. É porque os pais dela de fato foram. Ela ficou para completar o ensino médio. Olha que bacana. Ela ficou para completar o ensino médio no Japão. Então ela... E como os pais, a mãe do Taiki, é muito amiga da mãe da Shinatsu, fizeram o acordo e ela vai ficar ali até esse período se encerrar, pelo menos. É necessário aqui informar que mesmo para um cara tímido, de longa step como o Taiki é, ele por dentro ele ficou maravilhado, feliz, um vulcão em erupção. Né? Ele ficou extremamente estonteado com essa informação. Só que ao mesmo tempo isso trouxe mais nervosismo para ele. Por que que trouxe mais nervosismo? Ele não sabia como agir. E de fato, ao longo dos 25 episódios desse anime, o Taiki ele tem sim, severas dúvidas sobre como agir perante a presença da Shinatsu em sua casa, em seu teto, em seu ambiente familiar. A Hina. A Hina, que é a jovem adepta da ginástica artística, em específico a ginástica com fitas, a apresentação com fitas, ela, de início, caso vocês não estejam bem lembrados, de início ela tentava dar aquele apelo moral pro Taiki. Ó, vai, Taiki, vai em frente, você consegue, você é o cara. Só que, passa algum tempo, ela começa a sentir umas dores no peito, uma vontade de chorar. Especialmente quando ela descobre sem querer, totalmente sem querer, de fato foi sem querer, e a Shinatsu estava no mesmo teto que o Taiki. Aí todo mundo pode pensar, aí ficou aquela enrolação de episódios em que ela pensava coisas na cabeça dela, sobre o que ela está fazendo na casa do Taiki, o que está acontecendo aqui. Não, foi resolvido em menos de um episódio essa situação. Porque já no início do episódio seguinte, Taiki e a Shinatsu chamaram ela para conversar. Chamaram ela para conversar lá dentro da casa do Taiki. Mas foi explicada a situação. E ela ficou a par do que estava acontecendo. Isso não quer dizer, em nenhum momento, que esvoreceu-se aquilo que estava crescendo na Hina. Pelo contrário, cresceu ainda mais. E o que é isso que cresceu ainda mais na Hina? A sua aproximação para com o Taiki. Ela começou a se afeiçoar pelo Taiki. E onde fica a Shinatsu nessa história toda? Como eu já falei, a Shinatsu tem uma aptidão para o basquete tremendamente alta. Tremendamente alta. Em dado momento do início do anime também, ela mostrando ser uma ótima pessoa, ela forneceu para o Taiki um talismã da sorte amarrado no tornozelo dele. Sendo que ela também possui um no tornozelo dela. E aqui é uma simbologia muito interessante que no final da minha análise do anime eu vou explicar. É uma simbologia extremamente interessante e que faz muito sentido. Pois bem, eu tenho aqui comigo uma situação que é a seguinte. Não sei como proceder de certo, mas eu fiz um pequeno resumo daquilo que eu considerei mais importante que eu posso falar ao longo desses 25 episódios. Tem-me até a parte final do anime. Por quê? O meu intuito é fazer com quem não assistiu o anime assistir, levar adiante e tirar suas conclusões. Eu não sou o dono da verdade, nem planejo ser, mas estou dando a minha opinião aqui. Então, episódio 1, como eu já expliquei, acontece toda aquela surpresa no final do episódio com o Taiki sobre a Shinatsu na casa dele. No episódio 3, tem o começo do desafio do Taiki com o Kengo. Kengo é um grande praticante do badminton na escola, no colégio deles. E como o Kengo conversa muito com a Shinatsu, anda muito com ela, aí tem um rapaz chamado Kyo, que é um amigo do Taiki, um rapaz de óculos bem sério, com a pinta de estudioso de CDF, dá umas provocadas nele, dá umas cutucadas nele bem certeiras, eu diria até. Mas ainda assim, o Taiki fica nervosinho, ele fica na cara dele, ele fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que ocorre com esses dois? Enfim, preocupação à toa, porque na verdade o Kengo já tem uma namorada. De curta data, mas já tem uma namorada. Pulando vários episódios, no episódio 6 é que começa uma virada de mesa na vida e nas pretensões da Hina nesse anime, que é a menina da ginástica artística. Por quê? Porque a Hina começa a se sensibilizar consigo mesma. Ela tem dúvidas sobre o potencial dela, no sentido de que, de início, ela pensava não precisar de ninguém. Ela realmente precisava que não precisava de ninguém, que não precisava de apoio. Mas no fundo, no fundo, ela estava apenas se enganando. Ela estava enganando a si mesma. Porque ela começou a nutrir um sentimento pelo Taiki. Esse sentimento começou a fazer doer o peito dela. Um sentimento que ela não encontra como... Qual é a palavra correta? Como dominar esse sentimento. Então ela preferiu dali por diante continuar sendo uma amiga do Tyke. Por mais que quisesse, na verdade, se aproximar dele de outra forma. No episódio 8, acontece o grande torneio de badminton no colégio. No colégio e várias escolas participam, né? Na verdade, na cidade, na região ali. Vários colégios participam, várias escolas participam. Incrivelmente, o Taki é listado para fazer dupla justamente com o Kengo. Ambos vão disputar as individuais, mas eles fazem um time, né? Fazem a dupla. Infelizmente, o Taki é eliminado tanto na dupla com o Kengo como também no individual. Isso deixa ele muito arrasado. E para piorar a situação no ponto de vista do Taiki, quando ele chega na casa dele, tá lá a Shinatsu sendo cumprimentada pela mãe dele, porque a Shinatsu conseguiu ser aprovada. Ela conseguiu ir muito para frente no torneio local de basquete. Então ele ficou sentindo, por um lado, muita alegria pela Shinatsu, mas por outro, muita tristeza consigo mesmo, porque ele não atingiu o objetivo que queria, que era vencer. No episódio 9, ocorre o tempo dividido entre o período de provas, de bimestre, de prova de trimestre, se eu não me engano, e os treinos. Digamos que o Taiki não é bem um exemplo de estudioso, vamos assim dizer, né? Ele passa por uns solavancos para acabar sendo aprovado nas provas. Ele não é bem estudioso. Ao contrário, incrivelmente, da Rina... Apesar de aparecer ser criançona, coisa e tal, como eu já comentei, bem estudiosa. E no episódio 12, ocorre o grande festival na cidade, né? Barraquinhas, fogos de artifício, ibiriri, bororó. E caramba, gente, é incrível como o Taki tenta ser um cara legal. Legal mesmo, eu tô falando bem em sinceridade, mesmo nos momentos mais diversos. Ele consegue, tenta entender, ele consegue, sem levantar suspeitas demasiadas e também sem ser um mau caráter, e sem dar margens para enganos ou para mal entendidos, dá muita atenção para Rina, que sempre queria ir no festival com ele sozinho, e no meio do embrólio todo, ainda encontrar a Shinatsu e ajudar ela com uma criança, com uma menininha que havia se pedido da mãe. E nisso eles conversam um pouco e se acordam e se encontrarem na casa dele, né? Até porque ela tá dormindo na casa dele, ó, afinal de contas. E ele dá toda a atenção pra Rina ainda assim. Ou seja, o Taiki é aquele tipo de garoto, aquele tipo de rapaz, realmente legal. E quem assiste muito anime, muito seriado, sabe que geralmente as pessoas muito legais não acabam tendo muita sorte no amor, com raríssimas exceções. Bem, o episódio 14 é onde eu quero fechar minha participação nesse podcast. O quê? Ocorre uma cena no episódio 14, num parquinho de crianças, sim, em que eu vejo que a Rina é muito mais que um sorrisinho bonitinho no palco. Para o público. A Rina, contra tudo e contra todos, ou contra qualquer forma de argumentação acima, ela se declara pro Taiki. Ela se declara pro Taiki, que fica sem reação. É a declaração, a maneira que ela se declara é muito natural ao modus operandi dela, extremamente natural. Ela sorri, faz gestos e ainda pede no final para que daquele momento em adiante, o Taiki não olhe mais ela como uma amiga, mas sim como uma pessoa que ama ele. Obviamente, o Taiki fica em parafusos, ele não sabe como agir. Por outro lado, ele se sente também feliz, porque apareceu uma moça que confessou sentimentos para ele. Bom, imagino eu que rapaz não ia se sentir assim, lisonjeado, para uma moça chegar e confessar seus sentimentos. Né? Eu fico imaginando isso. O anime, em resumo, mostra um crescimento lento e vagaroso desses três principais personagens, além dos outros personagens de apoio, tá? E outros que vão aparecendo até o final, talvez no quinto episódio. É um crescimento extremamente lento, que pode incomodar muitos, não vou mentir, pode incomodar. Mas a mim não incomodou, porque esse é o tipo de anime que eu gosto. eu realmente gosto desse tipo de anime, então pra mim não incomoda. A Hina tá muito acima do que eu imaginava que ela seria como personagem. A Shinatsu, nesse mesmo episódio 14, mostrou que ela tem sentimentos profundos contra a derrota. Tanto que eu falei do cordãozinho no tornozelo. Instante em que a Hina se declara pro Taiki no Paquinho, a quilômetros e quilômetros dali, no Campeonato Nacional de Basquete Escolar, a Shinatsu erra uma cesta. A equipe perde a partida. E no mesmo instante que ela erra a cesta, que é quando a Hina está se declarando pro Taiki, aquele cordãozinho no tornozelo da Shinatsu se rompe. No mesmo instante. Eu sei que é só simbologia, pode ser considerado só coincidência, mas é aquele negocinho que lança fagulha sobre a continuidade do enredo. É o pressuposto de tudo. A Onohako já tem uma segunda temporada oficializada, está em produção, não sei ainda quando vai começar a sua exibição, e meio sem querer, desculpem. E realmente, é um anime que eu indico, apesar do seu passe em lento e vagaroso em vários momentos, mas que cujo drama e o romance souberam me cativar. Para não falar que é aquilo, né? Anime de esporte, dificilmente vai sair um vitorioso entre os principais personagens. E se sair em algum momento, vai ser com base em muito suor e em muita luta. Eu espero que isso ocorra na segunda temporada, que eu adoraria ver seja Shinatsu, seja Hina, seja o Taiki, saindo como vencedores em suas particularidades e suas práticas desportivas. Então, por isso que eu resolvi falar de Aonohako, que é um anime que me cativou nessa primeira temporada. É um anime que eu considero muito bom de ser visto, apesar dos pontos contra. E eu espero positivamente que quem me escutou falando desse anime e não tenha assistido, se sinta encorajado a assisti-lo. Eu espero que não se arrependa. Eu não me arrependeria nunca. E é isso. Obrigado. Valeu a oportunidade. É isso. É um anime que eu vi, né? Sem brincadeira, pensando muito no Carlírio. Pô, isso aqui é um anime do tipo Carlírio e eu gostei, né? Tipo, é só acostumado ao pessoal, né? Não gostou da minha interpretação, mas eu fiquei muito pensando, pô, eu devia ficar com a Hina. Não, eu devia ficar com a Hina. É o meu chip errado no anime, Taiki Hina. É meu chip errado. Pelo menos eu também acho isso, né? Tá bom. Mas eu gostei muito, achei muito delicado a maneira como é tratada, desde a abertura, né? Pequenas cenas, como são colocadas, as expressões, muito, muito no detalhe, a coisa vai fluindo, né? Achei muito interessante, né? Esse final aí que você falou, né? Tem uma coisa assim de simbologia, né? De coincidência, tem gente que acredita nessas coisas, tem uma questão esotérica aí de que não é coincidência, tem que levar para esse lado, né? Aí me lembra um pouco isso. É isso, mas muito bom. Acho que perdeu um pouco aqui, quanto aqui minha voz. Já tá dizendo, né, que tem gente que acredita nessa sincronicidade, né? Como coisa que não é coincidência. Vale com o simbologia, né? Achei muito bom em resumo também esse anime. Também indicaria. Luke, viu? Nem se me pagarem. Eu não vi que eu tenho trauma de Suzuka, então eu nem tento anime assim. Na verdade, eu gosto de anime de esporte, eu nem tento. Anime de esporte com romance, eu. Atualmente eu passo longe. Hoje eu tinha anime de romance. Eu acho uma pena que ele não tem nada a ver com Suzuka, mas tudo bem. Mas o plot que você contou parece exatamente o mesmo plot de Suzuka. Mas eu entendo. Não, ele é muito bonito. Não. Ele é muito bonito. É. Mas eu não tenho vontade, não, pra ser sincero. Mas assim, acho que é legal. Muita gente gostou. Eu vi que muita gente falou bem e tal. Então, parece que pra quem gosta de anime de romance e tal, me parece interessante, assim. Galera, você só tem uma pessoa pra escolher, né? Então escolha. É difícil, né? Mas vai lá, só sobrou você mesmo. Então... Olha aí, obrigado, cara, por me escolher. Eu já mostrei aí na tela, mas falar também de anime de esporte, falar de anime de patinação no gelo, que é sempre bom, né? É, então, vou falar de Medalist. Medalist vai contar a história de dois personagens muito curiosos, né? Que é a garota, uma jovem garota de 10, 11 anos, que é a Yuitsuka Inori, e seu professor de patinação, que é o Akeuraji Tsukasa. São duas pessoas que se encontram de forma inusitada. O Tsukasa, ele tá meio que decepcionado. Como é que ele acabou a carreira dele como patinador, né? Ele não tem muito mais o que seguir em frente. E aí ele achou esse emprego, né? Ele foi recomendado esse emprego pela antiga colega dele de patina, de dança no gelo, de dança e patinação no gelo, né? Que é a Takemine Hitomi, para ele ser professor de patinação. E logo no primeiro dia ele acaba esbarrando nessa garotinha que ela trocava minhocas para poder entrar ali no ringue de patinação. E o cara quase mata ela, mas dá tudo certo e começa aí uma relação espetacular de professor e aluna, em que a gente vai acompanhar principalmente a evolução da Inori, que é essa garota super tímida, que adora patinação, mas que não patina porque a mãe dela tem medo, porque a irmã mais velha dela patinou e sofreu um acidente quando patinava, e aí ela tem medo que a Inori aconteça a mesma coisa e ela se machuque, mas por causa da força de vontade dela e com a ajuda do Tsukasa, que é o cara mais animado do mundo, ele parece aqueles cachorros que tá sorrindo o tempo todo. A não ser quando ele fala do próprio passado, ele tá assim o tempo todo animado. E aí, nessa relação, surge então esse anime de patinação que os personagens são todos maravilhosos, mas a Hikaru, que é um demônio, né, Luke? Ela é do mal. Ela é boa na Terra. Então, o irmão dela, que irmão postista dela, também é meu babaca, mas vai melhorando no final. Babaca. Né? É criança traumatizada, né? É complicado. Pois é, né? Ele é filho de um grande patinador que é medalhista olímpico de prata nas Olimpíadas, né? E é complicado. Mas tem vários personagens muito divertidos. Tem a menina gato, que favorece as pessoas de gato. Tem outros personagens muito, muito legais. E tem esse lance da Inori gostar de minhocas. E aí ela fica pegando a minhoca do professor. A minhoca do professor. Entendo. Você fala de uma maneira que dá umas ideias erradas pra caramba, viu? É ainda bem que a imagem que subiu pro anime explica do que se trata. Ainda exatamente, essa imagem aí, tá? Essa imagem. É a cordinha. Que é a cordinha da camisa. Do casaco. Do casaco, exato. E, cara, é muito divertido, cara. Eu como grande fã de anime de esporte, eu me divirto bastante com animes assim que os personagens têm que superar suas diferenças e os personagens carismáticos ficam ainda mais legal, assim. Então eu gosto muito. Uma parada, por exemplo, muitas vezes eu vejo muita gente que tá começando a ver anime de esporte que não gosta tanto de... gosta muito de torneio e não sei o que, mas não gosta de treinamento. Eu acho arco de treinamento ser tão bom, cara, anime de esporte. Eu fico tão feliz quando o anime de esporte foca, às vezes, em treinamento, não só no torneio. E esse anime, apesar de ser muito corrido, ele foca bastante nisso. O Luke leu o mangá, então ele tá de prova que é muito corrido, ao mesmo tempo que ele não conta nem o passado do professor, né, direito, aparentemente. O pacing do anime é muito mais rápido que o do mangá. E eu acho engraçado que eu acho que... o sentimento que eu tenho do anime e do mangá é diferente, porque eu acho o mangá uma história muito mais engraçada e leve. Eu acho que o anime ele puxa mais pro drama. Ele é muito drama, pois é. A Inori é uma coitada no anime, sabe? E no mangá tem as cenas de drama, mas tem muita cena dela sendo criança, sabe? E é divertido ver ela fazendo as besteirinhas de criança. Mas de fato é muito drama, assim, é muito drama o anime. Mas eu acho legal, assim, quando os momentos felizes, os caras conseguem encaixar bem esse drama com os momentos felizes, que dá, você fica feliz, muito feliz pelos personagens, assim, né? Então, eu não vi o mangá, então eu não sei se é outro pace, né? Mas eu também concordo que o anime tem bastante uma vibe de drama, apesar de ter seus momentos felizes e tal, e eu acho legal. Assim. Eu acho também engraçado, tem também outro truque da animação, né? Que é o design das crianças. Porque eles precisam usar o design da Inori até o final da temporada, uhum. né? Porque eles fazem uma mescla muito boa de animação 2D com 3D. Sim. Quando é a apresentação, é um 3D muito bonito, que eu acho que é por captura de movimento que eles fazem, da apresentação da patinação de gelo, né? E pra não ficar muito esquisito o boneco 3D com captura de movimento, eles esticaram um pouco a Inori. A Inori parece muito mais alta. É, parece mais alta patina. Parece mais alta e mais velha do que ela é no mangá. Se você pegar as imagens do mangá nessa época, eles são todas criancinhas, bonitinhas, pequenininhas, sabe? Fofinha. E no anime ela é mais esticadinha, sabe? Ela é uma criança, mas ela tem meio que proporção mais de uma adolescente, pré-adolescente. Então, acho também esse sentimento. Mas de resto, assim... Ela é mais baixinha, porque no anime acho que é assim. Tem os 11 e os 12 anos. Pra mim faz sentido a proporção dela pra uns 12 anos. Depois eu mando uma imagem pra vocês que é bem... Eu não tinha visto a imagem dela no mangá, mas como eu vi só uma imagem parada... Assim, não tinha muita proposta, ideia de longe, pra mim não parecia nada muito diferente, mas eu entendo. Gostei da animação, achei bem feito, eu fiquei feliz com a parte das apresentações que tiveram todo um cuidado grande. Pô, fizeram um excelente trabalho nas apresentações de patinação, o que é uma parada muito incrível, assim. Geralmente eles fariam isso de qualquer jeito, né? E é engraçado que você vê, por exemplo, a Inori apresentando. Ela é muito pior que a Hikaru. Você consegue ver a diferença na qualidade da apresentação. E das competidoras também, que é tudo uma banda de criancinha, né? Uhum. Então, eu gostei bastante do anime. Assim, é o tipo de coisa que eu nunca falei na minha vida. É de um estúdio que também é outro estúdio que não tem muita... Não tem muita grana. Muito know-how, né? Não tem know-how de boas animações, eu fiquei até preocupado. Mas eles fizeram um excelente trabalho. Pra mim, assim, verdade. O Eng tem poucas animações, né? Mas eu vou olhar aqui agora pra ver. De fato, não tem, assim. Ele tem uns CGs meio loucos e uns 2D, mais ou menos, né? Curioso. Concordo com você. Eu tô olhando aqui os animes do Eng e eu acho que eu só gosto do Gamera. Eu acho que o mais popular é o Zack-chan deles. Não, com certeza. O mais popular é o Zack-chan, mas o que eu gosto é só do Gamera. E eles estão fazendo dois animes ao mesmo tempo ainda. É loucura isso aí. Mas, cara, eu gostei bastante. Eu realmente acho que das estreias que estrearam no mês, só teve duas que eu gostei, que estrearam no inverno, e a melhor de longe é a Medalista, assim. Melhor anime que eu vi da temporada, que estreou na temporada, é Medalista, assim, tranquilamente. Kali, você quer falar um pouco? Acho que o André não viu, né? Então, Kali, quer falar um pouco? Medalista, pra mim, é um anime maravilhoso. O professor, né, o instrutor de patinação e a menina têm que ser protegidos a todo custo. Os dois merecem proteção suprema e indiscutível. O anime em si, muito bom. Pode ser que peque algum momento de animação. Dá pra ver que não é de um orçamento muito grande. Mas os personagens carregam o anime com qualidade. O enredo não é dos mais trabalhados, mas envolve. Então, Medalist pra mim é top 5 na temporada, dentro dos animes que eu vi. Mesmo se somar os da tempo que iniciaram em outubro, mesmo se somar esse. É top 5 pra mim com uma tranquilidade absurda. Merece ser visto por qualquer pessoa. Por favor. Pra mim também, mas é porque também não tem tantos assim de outubro que vieram pra essa que eu me importo. Os que vieram são excelentes, mas... Enfim, eu acho que ele é o top 4 pra mim na temporada. Botei as imagens aí pra você ver elas pequenininhas. Deixa eu... Ela é bem, bem menorzinha, verdade. Essa de cima que eu tinha visto, assim. Em proporção, eu sabia que ela era menor, mas não achava tão absurdo. Mas essa de baixo do mangá mesmo, ela é bem pequenininha. Mas enfim, muito bom, cara. Eu gosto demais de Medalist. E E é isso, né? Então vamos agora para uma rodada rapidinha dos... O que, que vocês acharam da temporada? Então, o top 3, o que vou... Uma menção honrosa, uma menção horrorosa, como a gente faz sempre. E rapidinho, em poucas frases, o que vocês acharam da temporada. Então, na ordem que foi ele que tava, Lucas, por favor, você, já que a Rafa não tá aqui. É a temporada que eu só vi pelos animes da temporada passada. Assim, a maioria dos animes dessa, que começaram em janeiro mesmo, esse ano, eu ou não acompanhei ou desisti no meio do caminho, sabe? Eu acho que o único, os dois únicos que eu comecei a ver e terminei, né, ou continuo vendo, é a Mau Mau, que não tem jeito, né, a qualidade absurda. É. E Solo Leveling, porque incrível, Solo Leveling incrível. Então... Né? Eu gosto muito de tipo... você falando, tipo, Solo Leveling é incrível, a história é horrível, mas a animação... A história é horrível, os personagens não têm carisma, tudo é meio zoado assim visualmente, mas a animação e as batalhas são maravilhosas, e é isso que importa. É isso que importa. É... Eu queria muito ter visto ReZero. Eu acabei adiando ver ReZero porque teve aquela pausa, né? Ah. E ReZero é uma história que eu fico muito ansioso pra ver o próximo episódio. Pois é. Então eu queria que terminasse pra eu ver tudo de uma vez. Então eu não vi. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito, tá? Igualmente. Mas assim, meu top 3 é primeiro Shangri-La, segundo Solo Leveling, que maravilhoso. E em terceiro tá Orbe. Mas é porque eu também não vi outras coisas, sabe? Acho que fora esses aí, eu não vi. Dragon Ball Daima, que é o que terminou. Daima, e eu não gosto de Dragon Ball Daima. Eu não gosto de Dragon Ball Daima. Imaginei que você fala Dragon Ball Daima. E mas Trillion Game, que como eu fiquei decepcionado, eu tô deixando de fora do top 3, mas eu ainda gosto bastante. E o anime lá das meninas que mexiam o cabelo do jeito absurdo? Eu não assisti, né? Então tá fácil. Você não viu o comentário dele, né? Tá. Eu não vi. Eu não vejo o anime do Gorrentes. É justo. Tá, faz certo. Então a minha menção horrorosa vai pra Dragon Ball Daima, que no podcast da temporada que ele saiu, eu elogiei. Mas eu acho que é um anime que tinha muito pouco conteúdo pra quantidade de episódios que ele tem. E pra mim ele servia mais pra uma história de um filme do que pra uma série de 20 episódios. Que é uma pena. É uma pena, eu concordo. Eu gostei mais do que desgostei de Dragon Ball Daima, mas tem uns barriga ali no meio que é muito triste, muito triste. Era o seriado pra ter o Gohan, porque a gente conhece o Gohan pequeno desde sempre. Uhum. Eles não usam a porra do Gohan, sabe? Fico... Mas aí é Dragon Ball, né? Dragon Ball Z é isso, né? O Gohan não aparece pequeno, Vilas, em nenhum momento. Nenhum momento dos 20 episódios. É absurdo. É claro que não. Mas a Bulma tá lá. Ah, claro. Ela tem que representar o melhor momento do anime, né? É o único momento bom, eu diria. Do outro. Dragon Ball Daima, né? Eu vi, assim, foi uma coisa assim, né? Que dá aquela alegria de ter Dragon Ball sendo exibido com coisa nova. E teve coisas boas, mas assim, deu pra ver que tinha uma coisa errada aí, né? Porque teve um meio que foi muito lento e o final, como se estivesse apressado, né? Tinha alguma coisa meio errada ali. Alguma coisa não tava encaixando muito bem. A pior parte é o terço final desse anime, sabe? Apesar de ter o final é legal, o terço final, no geral, quase todo detesta, assim. Eles perceberam que não tinha vilão no final, sabe? Ih, vamos ter que usar esse boneco aí, porque é o que sobrou, hein, gente? Vamos criar aqui uma força guia genérica, pessoal. Ah, mas só pra dois episódios. Vai dar, né? Vamos fazer um episódio aqui só deles lutando contra os policiais? Vamos? Mas é isso. André, você, quais são o seu top 3, o pior, uma menção honrosa, se tiver, e o que você achou da temporada? É, né, melhor também, chamei lá Frontier, né, tentei, procurei falar aqui dele, apesar que, né, teve um problema aqui na conexão, né, que tá se atrapalhando, também gostei muito de Solo Leveling. Né, apesar de que, né, a história não dá para dizer que seja essas coisas, né, e já começa a dar confusão por ter a história que tem e por ser um anime japonês com a história original coreana, né, e dá uns probleminha ali porque tem essa história japonesa. Mas enfim, eles tentam lidar com isso aí ao longo do anime. Tem uma piada no fandom do Solo Leveling, né? Que é o fato que a gente não consegue nomear um segundo personagem de Solo Leveling. Tem o Jeong-woo, né? Que é o protagonista, e não pode falar das sombras. E aí fodeu, a gente não sabe o nome de ninguém. Porque não importa, é só o protagonista mesmo que importa. Tem o Beru que também importa, né? A pessoa também saiu do mesmo. Ah, por mim, não, né? Não, mas a sombra não vale. Então, não tem vai, tá bom. Aí fica mais difícil mesmo. É, né, e também ReZero, onde o Ivan não viu o finalzinho da temporada. ReZero sempre achei muito bom. Né? Eu tô me acostumando com essa história do protagonista, né, dele não querer não ir tanto pesar a ressurreição dele. Né, que né, ele quer chegar, ele já tem problema com a mão, com a perna e continua ali. É, mas não é porque ele descobriu que tem mundos paralelos, tipo, ele morre e ele vai para outro mundo e continua. É isso mesmo a explicação. Eu acho importante mesmo. Então, acho que importante, faz sentido, mas ReZero meio que era sobre isso, sabe? Sobre essa expressão dele, assim, tava lendo. Assim, quando você sabe, é uma coisa. Quando você sabe, faz sentido. Você tentar o possível morrer. É claro que tem um razãozinho de ser ali e tal, vai. Mas ainda tô assim, estranhando um pouco essa virada da coisa. Né, o destaque da temporada. É, como eu não terminei, eu não vou dizer que eu concordo ou discordo, que eu não vi tanto disso, então. Mas me parece possível. Acho que assim, ReZero é um negócio que eu acho que tem altos e baixos. Quando ele tem altos, são muito altos. Quando ele tem baixos. Mas essa temporada eu só vi metade, e a metade que eu vi toda é muito boa. Pra mim tem umas coisas que são melhores assim, lá na primeira temporada, tem umas partes muito marcantes lá com o espírito de gelo, né? Eu tenho bastante problema com algumas coisas da primeira temporada, mas eu acho ela boa. Mas vamos lá, André, mais ReZero, que mais é. Primeiro Fuxanguila, ReZero. Matinho, eu falei também de Solo Leveling. E tem alguma menção honrosa ou horrorosa? Dá pra mencionar ainda, né, o Blue Box, né, que eu também vi, também gostei bastante, né, e Dragon Ball Daima eu já comentei, né, como é que foi a experiência com ele, e é isso. E no geral, você gostou ou desgostou da temporada? Eu gostei, mas é muita continuação, né, não teve muito destaque pra anime que começa até agora mesmo. Pois é, a mesma coisa que o meu caso. Enfim, vamos lá, Carlírio, você. Eu vou começar falando o que eu achei da temporada. Eu realmente gostei dos animes que eu vi. Eu gostei do que eu escolhi, seja vindo de outubro ou direto de janeiro. Não tenho muitas queixas sobre isso. Mas mesmo não tendo muitas queixas, eu vou começar com uma menção desonrosa, mas não porque o anime seja ruim. Calírio Hater. Mais fraquinho, mas sim porque é o mais fraquinho dentre aqueles que eu assisti. E o anime mais fraquinho dentre aqueles que eu assisti se chama Magic Maker Isekai Mahou no Tsukuri Kata. Tá? Então, esse anime é o que eu achei mais fraquinho de todos que eu assisti. É o mais fraquinho. A menção honrosa. A menção honrosa vai para o anime que eu falei do início da temporada de outubro. Né? Ou melhor, do início da temporada de janeiro, perdão. O anime que eu falei do início dessa temporada. Que foi o Kuroyai Medaka Ni Watashi no Kawaii Gatsu Jinai. Que é a garota que tem um martelão mágico lá e que trabalha como atendente numa guilda e que depois é uma heroína disfarçada. Esse anime é muito divertidinho. Gostei de acompanhar ele. Muito bom mesmo. Mas vamos para o meu top 3, né? Que é a parte que eu me dedico a falar dos três animes que eu coloco em degraus acima, né? Terceiro lugar aqui é um consolidado empate técnico entre Mahoutsu Sukai Precure, Mirai Days e o Honey Lemon Soda. O segundo lugar é um anime que eu trouxe aqui, que é o Aonohako. Aonohako fica com o segundo lugar. E o primeiro lugar para Medalist. Não coloco o Shangri-La Frontier no top 3. O anime já consolidado, tinha colocado a primeira temporada dele em top 3. Se não me engano, em primeiro lugar, inclusive. Se não me falha a vaga memória. Mas tá lá, tem um lugarzinho no meu coração, Shangri-La Frontier. Tem um lugarzinho muito guardado no meu coração. E já espero desde já ansioso pela terceira temporada dele, pela segunda de Medalist, que já foi anunciada, e pela segunda de Aonohako, que também já foi anunciada. E é isso. Ok, então vamos lá. É, falando em números, gostaria, só para representar que eu já disse que eu não gostei dessa temporada, eu vi de estresse da temporada 15 animes. Desses 15, 3 eu terminei, sendo que um deles eu não gosto, só terminei porque tava em cal. Que é o Tatsukari Hotel, que eu acho terrível. Talvez é de longe a minha menção horrorosa, porque eu tive que ver até o final esse negócio. Não tô falando, porque eu admito que eu não vi o último episódio, porque eu faltei a cal nesse dia e eu nunca verei qual é o final desse negócio. Enfim, terminei 3, deixei 2 parados. Sempre tem muito anime que fica parado na minha lista, porque eu vejo um episódio e digo, não é tão ruim pra eu dropar, mas também não é tão bom pra eu continuar agora. E desse, então, pela conta, pelo que vocês devem ver na conta, 10 animes eu dropei, né? Como só vi 15, basicamente eu dropei, como é o nome, eu dropei 2/3 da temporada, só pra dizer em termos de números. Eu falei tanto quanto a temporada era ruim, quanto, e aí falo, ah, mas você fala isso sempre, mas dessa vez é porque é ruim mesmo, tá? Dos que são na temporada que eu terminei, foi só Medalist e o Nihon e Yokoso Elf Sun. Mas meu top vai ter animes que estão na temporada anterior, então eu concordo com o André e com o Luke, né? Shangri-La pra mim é o primeiro. O segundo é o Ti, eu gosto bastante de Ti. Em terceiro fica Medalist, né? Em quarto seria Dragon Ball Daima, se a gente pudesse continuar. Na verdade, não. Em quinto seria Dragon Ball Daima. O quarto seria o Nihon e Yokoso Elf Sun, né? Que foi o outro anime que eu terminei que eu gostei, né? Então, realmente, achei uma temporada muito fraca. Muito fraca. Se pensar só nas estreias das temporadas, Medalist foi a melhor. E por mais que eu gosto bastante de Medalist, eu não acho que ele é aquele anime uau, que vai concorrer entre os melhores animes do ano. Porque esse ano parece ter muita coisa mais interessante. Essa temporada mesmo já parece ter muita coisa mais interessante. Mas gostei muito de Medalist. E é isso. Vamos terminar rapidão, vamos lá. Recadinho do padrinho. Carlírio, você. Pode okay, falar. Ok, vamos então para a 121ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Botou recadinho. E tem dois temas. Não, os dois são teus, isso que eu vou falar. Ah, é? Só que eu tenho um aí que são dois temas. Não, você colocou também. É um que você colocou aqui no Discord. Tipo, eu não pedi pra você. Mas vamos lá, vamos ver o que você tá falando. Mas Esses dois temas eu vou pedir para o Evilásio falar deles, né? Porque eu acho que ele tem maior propriedade. Um sobre aí um videogame, né? Da nova geração anunciada. Isso aí para mim não era recadinho. Todos aguardavam. Você colocou. Mas agora vai ser. Mas agora vai ser. Tá bom. Agora vai ser. E o outro. Esse sou eu, desculpa. E o outro vai ser do site J-Box. Aí, então, manda lá, Evilásio. Então, toca aí. Um é... O cara botou aí. Um do videogame, Switch lá. 2, mas o Switch 2 vocês podem ouvir lá no Iopinando Shibun... O Super Iopinando Shibun edição 9. Lá a gente falou pra caralho dele. É impressão minha ou o Luke não gostou do anúncio? Não, é porque 45 horas de, podcast. A gente perdeu uma hora de podcast falando só disso, né? Vocês, no, no ah, sábado. Vocês... Ah, tá. Você se dedicar... Sim. Ah, tá. Beleza. Eu não falo de... Eu só, quando eu boto as notícias lá, Calilho, só considero as de anime. As que não são de anime, eu só coloquei pro pessoal saber. Você ignora qualquer notícia que não seja de anime. Achei que tinha algo pra considerar, mas tudo bem. Não. Já falei muito disso no outro cast. Mas o que eu queria falar aqui é que One Piece, né? Animação spin-off e volta de episódio. Então voltou, né? One Piece, inclusive, voltou com 2 episódios, né? No final de semana. Meio loucura isso. E com nova data, né? Agora vai sair. Em vez de sair no domingo, ele vai começar, vai sair sábado. Voltou a sair sábado, como era lá no começo de One Piece. E saiu esses novos spin-offs, que eu acho que é a parada que eu achei mais legal, né? Então, vai sair uma leva de spin-offs agora em abril. Teoricamente, já tá começando a sair, né? A minissérie, que ela vai sair pelos canais oficiais da Toei Animation no YouTube, Instagram e TikTok, que eu ainda não vi. Que são 5 episódios, 5 minisséries, que eles são meio que o One Piece... O especial de One Piece do ano passado fez muito sucesso, que é, inclusive, incrível, o especial de One Piece, que é One Piece Fan Letter. Então eles quiseram meio que fazer mais, né? Então são 5 episódios spin-offs, e todos eles meio que vão falar de como as pessoas gostam de One Piece, né? Então é uma parada muito louca. Tem um viado ali, cara, que é o Chopper. É um absurdo isso. É o Chopper, foda-se, é isso. Então, são 5 episódios, são mini episódios, né, esses cinco, pra falar sobre quantas pessoas gostam de One Piece, né, e, enfim, parece muito legal, cara, eu acho muito legal quanto isso, porque One Piece é uma parada que é muito tempo e muita gente ama esse negócio, né. O nome da minissérie vai ser a Koisuru One Piece, né, ou Amor por One Piece, em tradução livre, né. E vai acompanhar um grupo de adolescentes do ensino médio que, por acaso, tem os mesmos nomes dos protagonistas de One Piece. E tem um Chopper. E ele é baseado no mangá original publicado em 2018 no Shonen Jump Plus. E tem um Sunny ali atrás. Exato. E, Vilazo, depois de muito tempo, eu fui ver o episódio por causa de você e tal. Muito bem animado, impressionante. Eu vi uma cena do segundo que eu falei, é por isso que eu não assisto o anime, né? Que é um personagem que ele tem o poder, Calírio. É a fruta da velocidade. Fruta da luz. Então ele tem o poder de ir na velocidade da luz. Só que no anime do One Piece, a velocidade dele é abaixo de uma velocidade normal. Se ele estivesse correndo, ele chegava mais rápido no lugar. Assim. Não, ele chegava mais rápido. Que a Toei, ela anima. Os quadros, pô, tem que fazer um capítulo por episódio. Então esse filho da puta, ele não pode ser rápido. Ele tem que ser o mais devagar possível. Você tem que ver ele chegando da puta que pariu, voando. E é muito irritante, eu fico muito puto com isso, cara. É um boneco que o poder dele é andar na velocidade da luz. E ele não anda na velocidade da luz, porque a Toei tem que rolar um episódio por capítulo. O Kizaru tem que ser muito... É muito absurdo pra qualquer personagem ganhar dele. Ele lutando contra o Hayley na primeira vez que eu vi, eu... Estranho, né? Vai cortar esse Fatman em 10 mil pedaços, só pode ser. Não faz sentido o Hayley conseguir defender os golpes da velocidade da luz. Mas já viu em Cavaleiro Zodíaco, né? A velocidade da luz no anime é relativa. Né? No anime é da Toei pra esse Trolling Pista, muito devagar. Mas, ó, abertura linda, abertura encerramento linda, lindo. É muito impressionante. A abertura é linda, linda. Mas o spoiler é absurdo. Eu acho que o primeiro episódio que saiu, 1123, ele é muito bem animado. O segundo tem essas paradas. Mas eu não acho horrível, eu só acho que tem essas paradas. Quem não lê o mangá de One Piece e vê a abertura é doido. É isso que eu tenho pra comentar. Que é muito spoiler, cara. É muita spoiler. Loucura a quantidade de spoiler. É muito spoiler. Mas enfim. Mas maravilhoso. Se você ver a abertura, pra mim, a última abertura do arco do... A última abertura do arco do Kaido é inacreditável. Você cuidar de spoiler, tem aquele negócio. Porque é literalmente mangá. Né? O cara nem esconde. Eu acho engraçado, se lembra da abertura do Kaido, a última? Que aparecia no final o garotinho lá, já velho. Eu esqueci o nome dele. E eu me lembro do pessoal reagindo a essa abertura e falando. É o Ace? Não, podia ser o Kaido, né? Porque ele é igual o Kaido, né? Caralho, como assim? Gente, abandona o barco do Ace. Pelo amor de Deus. Abandono o Ace já morreu. Deus, galera, tem gente de 20 anos que não viu o Ace morrendo na época, sabe? É. Já foi. Pelo amor de Deus. O Ace nem boneco era bom, o boneco do Ace, gente. O Ace é o Yantia do One Piece. Pior boneco da história. Pelo amor de Deus. Não, assim, não. Eu detesto o Ace, velho. Pelo amor de Deus. Boneco. Mas, você não detesta isso, você detesta o que o Ace se tornou. Não, eu detesto os fãs do Ace que falam que ele é bom e ele não é bom, ele é um personagem horroroso. Enfim. Ó, terminar o podcast. Mas falando do. Você fala um negócio, né? Do Kizaru, é um absurdo. Realmente é, mas, tipo, todo Logia é meio que absurdo. E a do Ace é uma Logia. Pra poder derrotar a Logia tem que ter um hack. É. Porque assim, você sabe tudo, né? O Luffy ganhar dele faz sentido, mas os outros é meio complicado. Porque o Luffy tem o poder do Looney Tunes, né? Então. O Ace tem poder de fogo e morre pro magma. E morre pro magma, exato. É isso, sabe? Esse é o Ace. Enfim, vamos terminar pra vamos lá, vamos terminou a sessão, cara. Encerrando a sessão. Isso. Terminando a sessão, recadinho dos padrinhos. Pronto, obrigado. Constelações sinais, começando pelo convidado Luke Lucas. Hoje eu tive uma crise de riso no trabalho, porque eu fui ver o vídeo do Bolsonaro falando em inglês. E quando ele manda o popcorn do nada, eu comecei a ter uma crise de riso no trabalho, que eu não conseguia me controlar. Era... E fazia tempo, viu? Popcorn, ice cream, e eu comecei. Eu não conseguia, gente. E é muito engraçado. É muito engraçado. É loucura, assim. É, parabéns aí. Cara que teve a ideia de falar inglês umas quatro palavras e falou mal as quatro palavras. Incrível. Genial. André. Olá, né? Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de falar. Está mesmo um pouquinho aqui atrapalhado, não teve problema de conexão. Foi bom, né, falar de... Foi também no anime que os outros, né, escolheram e outras coisas, assuntos aqui. Foi muito interessante com vocês, agradeço a quem, né, nos ouve. É isso, até a próxima. Boa noite a todos. Carlírio? Agradecer a todo mundo aí que nos escutou ao vivo depois do cast ser lançado. Outros posts aí do Anime Continue Twin, que são os blogs parceiros que formam o Kyodai Podcast, que esse, por sua vez, faz parte da iniciativa Kyodai. Não deixe de acompanhar todos os blogs e sites parceiros, junto às mídias sociais aí da iniciativa Kyodai. E a gente se fala daqui a 7 dias no Kyodai Podcast 248 e o tema do Nobre Vilazo. E é isso. Que o Nobre Vilazo vai falar de o Kyodai para não correr o risco de não aparecer. Eu vou falar de Digimon. Okay. Né? Só o anime que não deu. O Vilazo vai vetar Digimon, eu tenho quase certeza. É cyberespaço. Nada, vai tomar. Não. Ele vai vetar. Já vetei. Você sabe eu acho um absurdo. Você não falou não, qual não, tipo de resposta. Não, pelo amor de Deus. Tivesse. Pelo amor de Deus, não me vire com essa. Eu acho legal o que o Luke falou. O Luke falou, eu vou falar Digimon e eu tentando lembrar qual Digimon que tem uma cena no espaço. Se você chegasse com o Digimon, inventasse que um Digimon qualquer teve uma cena do espaço, eu acreditaria porque eu não vi. Então... Mas todos têm, é do cyberespaço, gente. Tá bom. Não vá. O André não tá comigo. Não vale. Não vale. Porque se passa no cyber. Não tem como esquecer de diálogo. Ah, vou escolher Digimon porque se passa no cyber, esse passa e elas vai tomar no seu. Não. Eu sou censurado nesse podcast. Mas quer dizer que você censurou a Rafa antes de ir, quando falou de esporte. Quando ela botou a Rafa me manda um. Ah, eu vou do que passa em Marte. Marte é no espaço. Então eu vou fazer qualquer um. A Terra vai ficar onde, porra? A Terra no futuro no espaço, beleza. Eu tô vendo o Orbe errado. Entendi. Mas o Orbe tem mais espaço do que Carol e Tuesday. Se é pra roubar, vamos roubar, porra. Carol e Tuesday foi realmente sacanagem. O Gargante tem, de fato, cenas de batalha espacial. Mas o Orbe é sacanagem. O Carol e Tuesday é sacanagem. Perigoso, Luke, é perigoso. A Rafaela solta algo do tipo: a Terra tá na Via Láctea. Aí você responde: Via Láctea tá onde, criatura de Deus? Ai, ai, mas é isso, pessoal. Vou terminando por aqui. A gente se vê semana que vem. Falou! Vai falar nem no Discord hoje? Ah, sim, é. Desculpa, antes disso, é. Visita o Discord opinando. Onde vocês podem. Discordando aquele lugar lá, vamos. Isso aí! Todo domingo a gente tem call de animes, vocês podem aparecer por lá pra ver anime junto com a gente. Essa temporada a gente ainda não decidiu o terceiro anime, mas a gente já tem pra ver a segunda temporada de Aharen-san, continuaremos com Suriya no Hitori Goto, já testamos Lazarus e talvez a gente não veja Lazarus. Eu gostei, mas não é essas coisas, mas... Eu tenho uma indicação de outro anime, que é o anime da Madhouse da temporada, que é maravilhoso. E Lazarus teve a excelente ideia da Disney, né? Que é, vamos só lançar dublado em inglês. Né? Não, dublado em inglês e português. É, mas não tem a dublagem em japonês. Então, o pessoal no cast... Legal, né? O pessoal no cast conseguiu uma versão japonesa. Então o pessoal... Sim, tem que baixar, né? Quem não viu... tem que baixar. O outro anime que eu vou ver, ainda bem que está no limbo do Prime Video. Olha aí, que coisa boa. O outro anime que eu sugeri, que eu vi... Eu baixei, porque eu não sabia que estava no Prime Video, depois descobri que estava no Prime Video. Eu descobri que o Prime Video está pagando... Agora eu tenho que pagar para não ter propaganda, então eu vou baixar, exato, mesmo tendo Prime Video. Exato. Vai ter ganda, inclusive, no Prime Video, não esqueça. Legal. Enfim, acabou o podcast. Acabou o podcast. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Falou. Falou, povo. Boa noite pra vocês. Fui.